Começando o Start 97 na Energia 97.9 de Peugeot 208 com câmbio automático central touchscreen por R$670 por mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Também em nome de Polo Ar. Com a Polo Ar ar-condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. BV Financeira, tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Ester, um nome construído com história no ar, o Estádio 97. Boa tarde a todos. Boa tarde. Opa, boa tarde. Boa tarde, Dodô. E aí? Boa tarde. Tá atrasado, meu. Como boa tarde, Dodô. Muito atrasado. Tudo bem, Rude, meus amigos? Opa. Saudade de você, Dodô. É, como você mente. Na hora do gol do Palmeiras, eu mandei o WhatsApp chorando pro Domênico, velho. Verdade. 4 minutos depois, o Domênico não tava mais online no WhatsApp. É aquela coisa, né? Domênico entrou no grupo. É. Deu 2 minutos, Domênico saiu do grupo. Apareceu, o Domênico deletou o WhatsApp. Pô, você quer sair do grupo? Rapaz, eu fiquei tão puto da vida. Você quer sair do grupo? Vai entrar no grupo que tomota. Olha, fiquei muito puto com esse gol aí que nós tomamos. Ficou do grupo o Bar e o Mota. Ô, Domênico, felicidade do Palmeiras. Só durou pra pouco, ele. Durou muito só pra pouco, ele. Ele tá conversando com ele mesmo. O Bar também saiu. Eu sabia que dá, né? O Bar fez o grupo e saiu. Aí o Mota manda pra ele e o Mota não tem. Aí um dos Mota viu que o Mota é tão chato que o próprio Mota... O grupo da rádio? E você sabia? Eu tô lá ainda, velho. Eu tô lá. Você tá lá? Pô, parabéns. Você é sobrevivente, hein? Ah, cara, eu gosto do Mota, cara. Na boa, desculpa. Também primeiro, tô lá. Não fui eu que fiz o grupo. Quem fez foi o Bar. Segundo, o problema é de vocês. Quer entrar, quer sair. Nossa. Ema, o grupo é democrático, hein? Vai falar. Coletre problema. Vamos falar. E aí, ô, senhor Bento? Vamos começar com vocês. Nós. What the fuck, cara? Do derby. O nós aqui, ó. É, isso aí. Nós aqui. Muito obrigado ao presente do ouvinte hoje. Nossa, sensacional. Qual o nome dele? Legal, o quadro que eu acabei de ganhar. Tricolor e o Rosana. Nós ganhamos o mesmo quadro. Rosana, ouvinte. É, dois tricolores. Qual o nome dele? Rosana. Obrigado, Rosana. Que Rosana? João Paulo. João Paulo. Para João Paulo e o Arlindo. E o Arlindo. Respeita as pessoas. Eles não trouxeram só para nós, mas trouxeram para todo mundo. Respeita as pessoas. É que eles não estão montados, Domênico. Hã? Eles não estão montados. São travestis, é verdade. Trabalho com a Dani. O cara te dá um presente e você fala uma besteira dessa. Viu? Oh, tudo certo aí. Aí por isso mas tá o seu Bento, fala de nós, né? Falar que é o seguinte, Domênico. Mistério na escalação do Palmeiras. Mistério? Qual é o mistério? O Dorival não confirmou o time, só o Vardy vai estar confirmado. Mistério. O resto ainda não confirmou o time do Dorival. Valdívia e mais 10. Valdívia e mais 10. É, Valdívia, Praz e mais 9. O jogo não é naquele horário, né? Bacana. 4 o Lúcio também joga. 4:20. O Lúcio também joga. Não treinou. Não fala isso não, Mota. Mas não garantiu. Tá relacionado, Lúcio. Só melhor, não garantiu, Lúcio. Não, ele tá relacionado sim. Sim, mas não garantiu. Ah. Não tem escalação. Lúcio. Lúcio. Como é que é, mano? Lúcio. Mas Lúcio. Mas quem vai dar rolinho nele, mano? Vamos pra caramba. Mas só, desculpa, eu não sei o que vocês estão falando, mas eu queria que jogasse mesmo. Eu acho o Lúcio legal. Eu também. O Domênico, você entra naquele joguinho de videogame, o overall do Lúcio, agilidade tá 25, cara. Mas não, quem que tem lá? Você tá louco? Os caras põem o toque na tança melhor. Quem que é a correria dos caras aí? Você tá louco? Para de se tocar. Acho que tá dizendo que o Corinthians não tem ninguém. Ô, Domênico, manda um. Tem os caras que fazem gol lá no Corinthians. Mas não de sair correndo, tá louco? Tem, lógico que tem, o Guerreiro. Guerreiro não joga? É óbvio, tô zoando. Manda o Landucci fazer stand-up no mundo virtual também. Agora ele analisa jogador pelo videogame. Vê se ele quer fazer, faz stand-up no PlayStation. Não, mas eu tô fazendo uma conta tua no PlayStation. Uma comparação. Que comparação? Você analisa jogador pelo videogame? Eu acho o Natan e Tobi melhor que o Lúcio. O Lúcio tá bem, eu não sei o que vocês estão achando. Eu não acho. O Lúcio tem que jogar protegido, velho. Se ele jogar no mano, tá parado. O Lúcio, se ele tiver no mano a mano, Domenico, é sério mesmo. Se ele tiver no mano a mano, tanto com o Malcom, quanto com o menino NX0 aí, que é o Romero. Já era. Não dá pra ele, mano. Olha, é o adversário falando, Domingo. É o adversário falando. Basta ver o jogo. Mas o Lúcio, eu tô vendo o jogo e não tô vendo nada disso. Se o Lúcio jogar na sobra, com um volante, um zagueiro, com o protegendo, ele não precisa disso. Tô vendo nada disso que vocês estão falando. Ele tá lento até pra jogar. Vai. Ele tá lento até pra jogar o showball. O jogo contra o Santos provou. É que o Santos, os moleques são bons. Contra o Santos, são bons, entendeu? 29 jogos, 30, vocês falam do Santos. Só me fala outro jogo, então. É? O Santos tem Exatamente, dois... aí. Não, o Santos tem dois moleques de 18, 17 anos. Bons. Que sai que nem um louco correndo, correria. O Lúcio tem que parar o filho dele no carrinho, então, tá Domênico. Ele não conseguia correr atrás. Qual outro jogo que ele falhou? Para que esse papo aí. Deu carrinho no filho. O que vocês não estão sabendo. Vocês não estão vendo o jogo do Palmeiras. Não tá é mesmo, isso aí. Ah, eu vou ver. O Lúcio eu vou ver amanhã. O Lúcio, modinha. O Lúcio, desculpe. O Lúcio bota ordem na casa. É um cara experiente. Nós precisamos ter um cara experiente, sim. Mas tá falando de 2002. Colocar só neguinho lá que não saiu agora. Briga. Tá louco? Nego tá com fralda na. Eu acho que assisti o VT de 2002, mano. Domênico, você me magoou agora, cara. Não, mas é verdade, eu tô falando uma verdade, não é, não é mentira. Eu concordo com você, Domênico. Você tem que ser titular, sim. Tem que ser titular. Eu acho, olha aqui, ó. Você mudou a opinião, Beto. Não mudei, não. Eu acho que o Natan é muito bom jogador. Muito bom. E vai ser um dos grandes zagueiros. Porém, ele é novo. É novo ainda, pô. Precisamos ter cara experiente, pô. É novo, porra. Então põe a avó na zaga lá que eu vou jogar. É lógico. Mas eu acho que você foi chamado de idiota. Joga na sobra, avó. Ô, oh, seu Bento, é só isso, né? Vamos ao Corinthians. Vamos. Ah, Coringão, mano. Liberaram o Guerreiro? Não. Liberaram, sim. Liberaram? Mas não pra agora. Ah, oh, diminuíram a pena. Diminuíram a pena, o Guerreiro vai ter que... Vai poder só tiraram jogar. Do jogo contra o Palmeiras, só isso que eles fizeram. Tá bom, já, que né? Por que vocês não fazem acordo? Escolhe o jogo. Não, tem mais um. Contra o Curitiba, o próximo ele não joga. Era joga três jogos. Ele joga contra o Santos. É um absurdo. É. A Curitiba não conta. Só contra o Palmeiras. Não, o Curitiba não conta, gente. Tá, mas é isso aí. Amanhã, então, o Guerreiro não estará em campo, joga só contra o Peixe, tá de volta. Mas também ainda há dúvidas, hein? Mano Menezes ainda não confirmou o time também, confirma. Viu, mano, amanhã. Olha, mas... Bento, com relação a esse jogo, me desculpa, cara. Mas Corinthians e Palmeiras ser o Guerreiro é um Natal sem peru, Domênico. Ah, é verdade, é verdade. É o quê? É um Natal sem peru, mano. Ho, ho, ho. Sem panetone, mano. Ho, ho, ho. Vai começar de novo. É como se fosse Hanukkah sem o candelabro, é mano. É o quê, rapaz? Esse é o menorá, mano. É sexo sem homem. Você tá brincadeira, aí fale por você, mano. O bagulho é o seguinte, mano. É um absurdo o que o STJD fez. Eu volto a falar aqui, Mário Gobi, me ouça. Mário Gobi. Você, Departamento Jurídico do Corinthians, põe o Guerreiro pra jogar. Mas põe pra jogar. Ponto. Dane-se, para o campeonato, vai pra justiça comum e vamos moralizar o futebol brasileiro. Os clubes precisam bater de frente com o STJD, velho. Vamos parar com essa frescura aí, um monte de clube com o rabo preso, ouve lá e acata, acata o cacete, velho. O negócio é o seguinte, põe pra jogar, caso no STJD vá lá e comece a falar um monte de bobagem lá, para o campeonato na justiça comum, para. Porque o cara que tá lá, o Sveiter, tá uma matéria na internet aí, velho, agora eu não lembro onde foi que eu vi, não sei se foi no UOL, não sei se foi no LAN, sei lá que raio que foi, tava falando que o cargo lá do Sveiter lá é regular. Ele já tá mais de 2 anos e não poderia ter se perpetuado no cargo como ele fez. Mas isso desde o ano passado, isso aí saiu em todo lugar. Aí que tá. Então o negócio é o seguinte, tá irregular. Tudo que ele apontou lá do mercado, tudo que ele pôs o dedo, não tá valendo, velho. Não tá valendo. Se fosse sério, seria isso mesmo. Ué, não tá valendo. Mas agora entrou outro cara no lugar dele, mano. Não importa. Um cara novo lá, um cara. Mas se ele meteu, se ele chamuscou lá, se ele meteu lá a canetada lá no... Se ele meteu a canetada na sentença, Domênico Gato, tá aprovado que ele participou. Então o negócio é o seguinte, Corinthians, justiça comum... Caso os caras comecem a encher o saco, põe o Guerreiro pra jogar. Eu sou a favor de parar o campeonato. Sou a favor da anarquia, mano. Você acha que o Corinthians vai se submeter a isso? Tem que tá se submeter. Tem vai que fazer... ser expulso do campeonato. Volta. Dane-se. E os patrocinadores? Volta a falar aqui. O campeonato brasileiro precisa muito mais do Corinthians do que o Corinthians precisa do campeonato brasileiro. A Champions League tá batendo na porta toda hora pra São Jorge. Bobagem, me ajuda aí. Como é que o cara falando tanta bobagem? E o bagulho é o seguinte. Brincadeira. Amanhã tem o maior clássico do planeta. Não, não, parabéns, não, parabéns. Olha o Picarro. Parabéns, amanhã tem coisa de Palmeiras. O maior clássico do planeta. O maior já visto em toda a cidade do universo. Real Madrid e Barcelona que vão jogar às 2 da tarde. É o segundo quadro de Corinthians e Palmeiras. Aliás, é o jogo que vai... abertura do preliminar, preliminar, mano. Barcelona e Real Madrid. É uma concordo. Merda perto de Corinthians e Palmeiras. Isto não existe. É mentira, mata minha cabeça. É um lixo. Isto não existe. É nóis, mano. Amanhã é nóis, mano. É nóis. Então tá bom. Chega já. Então tá bom. Quem vai apitar essa parada amanhã? Muita fofoca. Sei lá, qualquer um. Depois veja quem vai apitar, que é importante. Ô, seu Bento, então é isso aí, né? Só isso. Então vamos fazer o seguinte aqui, porque eu preciso dar recados importantes aqui no Estádio 97. Estádio 97 vem em nome de Hello Food. Quer pedir comida? Hello Delivery no Hello Food. Baixe já o aplicativo, deu fome, dá um hello. BV Financeira, meu amigo. Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Crédito Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. Grupo Esser, um nome construído com história. Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de 690. Venha hoje dirigir o seu, hein? HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Outback, no Outback tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente pra você. E agora tem um recado legal que eu vou dar pra você aqui. Ah, meus amigos, vamos falar de Peugeot agora, sim? Peugeot 208 com central touchscreen, com GPS, MP3 e Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante, hein? A versão Active Pack com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start sai por apenas R$670 mensais. Olha só que legal, hein? Tem também o Peugeot 308 com teto panorâmico, rodas de liga leve, faróis de LED e neblina e rádio MP3, USB e Bluetooth. Tudo isso por apenas R$690 mensais, hein? Olha, não dá pra perder essa chance de você impressionar, não, hein? Vá a uma concessionária Peugeot e acelere já o seu, hein? Respeite os limites de velocidade, é Peugeot! Estágio 97. Santos! Let's go! Ei, G, cadê você? É o seguinte, você me como respeita, é você me respeita porque ontem eu fiz aniversário. É, parabéns. E você é um merdinha, me respeita. O que tem peixe que vai jogar amanhã lá com o Chapecoense, lá no estádio, lá em Chapecoense. É jogo difícil. É difícil. E o peixe aqui, ó, também passa por dificuldades financeiras, né? Vendeu o clássico aqui contra o São Paulo na Arena Pantanal por R$1 milhão. Limpo pro clube. Ah, que beleza. Santos tem que fazer merchan. Só que é o seguinte, né? Precisa adiantar aí, ó. Setembro que tá atrasado dos jogadores, então com essa grana aí, vai quitar. Santos que não tem mais cotas de televisão e nem da Federação Paulista pra antecipar. E na verdade, tá fácil lá no peixe. Patrocínio lá, hein? Patrocínio pro Santos só rola quando é patrocínio pontual, igual o jogo do Santos Fluminense. O Santos colocou na camiseta dele um patrocínio porque o jogo tá sendo transmitido ao vivo pro Rio. Mas vamos bem, então eu não sei com relação a esse lance dos salários, não, se isso procede, porque pode ser que o cara tenha mentido pra mim. Mas eu conversei com o goleiro reserva do Santos ali, se não me engano é o Vladimir. É Vladimir o nome do moleque? Qual, o goleiro do Santos? É ele mesmo. Se eu não me engano, é Vladimir mesmo. É Vladimir. Ele falou que... Eu até fiz esse questionamento, falei, como é que tá aí com relação ao Santos aí, os pagamentos, talvez, direito de imagem, porque são corriqueiras as notícias aí que aparecem na internet falando que o Santos tá devendo salários também para jogadores. Ele falou, ó, posso garantir que isso não é verdade. Falou, houve sim um problema, mas a diretoria acertou. O Renato lá, o experiente, mano, deu uma entrevista, falou que a diretoria ainda não deu prazo para pagar os vencimentos em setembro. Então, segundo o Renato, que é... Não, mas o Santos, né? Tem uma notícia aí há poucas semanas, aí a semana passada, que o Santos teria adiantado uma parte da cota da TV exatamente para pagar os jogadores. Sim. Então, do nada, aparece de novo essa notícia, estranho. Agora, sinceramente, vamos falar a verdade. Dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro, se houverem 5 em dia, é muito. Eu duvido que tenham 5 clubes com salário em dia. 5. Não tem. É a realidade do futebol brasileiro. Vocês viram os jogos da NBA, meu? Que tá falando? Não tem nada a ver, rapaz. Porra, mas você também. Que foi? Porra, tá todo branco, é todo errado. Ai, pro inferno. Da hora. Tudo errado, porra. Eu já não falando. Porque tem a ver no VA, NBA. NBA, meu. Vim jogar no... Jogou o San Diego Chargers no Brasil. Não, isso aí é futebol americano. Ah, então comenta você, meu. Ele sabe mais legal que quando eu. Fala, lembra, Domênico? Espetacular, aliás, Michael Jordan! Mas você comenta lá, Casão, clássico? Ah, com certeza amanhã eu vou comentar Fenerbah e Galatasaray. vá pro inferno. Palmeiras e Corinthians, Pacaembu, pô. Ah, é no Pacaembu? É a estreia do Itaquerão, então. É. Então eu vou comentar, meu. Eu acho que Corinthians tem mais chance... É, afinal, com Neto e Tupanzinho, o Corinthians tá muito melhor servido do que o Palmeiras com Wagner Love e Correia. Tá bem, hein? Mas que nessa, tá. E pra falar a verdade, eu vou comentar também o jogo e quem é corintiano tem que ver comigo. Isso é chato, porque, mano. Mas vai da Palmeiras. Porque eu gosto do Palmeiras. Eu gosto, sou bom pra caramba e eu bati melhor falta que você. Não adianta você falar, não. Com certeza. Não, posso falta, falar? Falta é outro cara. Ah, com certeza. Cara que eu bato melhor falta que você. Queria agradecer os ouvintes da rádio. Por causa da 97, eu apareci lá no Altas Horas. Parece bem caracterizado, hein? Muito legal, gostei. Muito bom. Obrigado, estou com a barba por fazer. Ainda falta uma coisa pra fazer. Tá certo. Obrigado a todos pela oportunidade, e Domênico, que pôde assistir e falou que não faltou nada pra imitação. Nem falta, Juninho. Não, não falta nada. Ficou bom, cara. Exatamente. Ô, Juninho, quem repete mais as mesmas palavras? Você no jogo falando falta ou o Dinho com cara? Eu acho que eu não, quase não falo sobre falta. O Dinho fala muito mais cara do que eu falo sobre falta. Inclusive, um abraço a Matuidi, que está ouvindo a gente. Quem da França. Quem é o nome do cara? Matuidi. Volante, lá o volante. Meu melhor amigo. A gente joga direto pela online, pelo computador. E eu queria mandar abraço a Matuidi. Beleza. Pode continuar o programa, Domênico. Vamos ao São Paulo. Tricolor. Salve, Paulo! Para de cornetar, meu. Todo sábado e domingo livre lá. Sábado é engraçado, tá, né? Em casa, lá, meu. Parece até irônico, né? Estranho, tem sábado e domingo livre, mas a semana que vem, segunda e quinta, e domingo a batata alça. Né? Exatamente. A novidade é por conta de Luiz Fabiano, que treinou. Uhum. Mas não tem vaga garantida, né? A gente sabe que o Luiz Fabiano não tem mais aquela cadeira cativa no Peixe, no São Paulo. Então é segunda-feira contra o Goiás no Morumbi. E o Muricy, inclusive, por causa desses três jogos aí, o Muricy vai, de repente, vai liberar, não vai ter concentração. Tô chaco cheio. Eu mesmo tô chaco cheio. Não, vai ter concentração, pô. Os caras vão jogar. Não dá tempo de concentrar. Os caras devem estar quebrados, mano. Porque o jogo não tem. O cara vai sair lá não vai sair. Mas tem um projeto pra banir mesmo, aos finais de semana, a concentração no São Paulo. Há um projeto. Não sei se vai a partir de agora, mas é o... Mas, gente, essa semana é a semana decisiva pro São Paulo. Ó, vou falar real. O Muricy, ele tá entre os top 3 aí nesse quesito de chatice. Eu posso falar pelo Corinthians também aí, que o Mano Menezes é outro que é chorão pra cacete com relação a esse negócio de muitos jogos. O São Paulo, ele vai jogar na segunda-feira, pelo fato de ter Corinthians e Palmeiras na capital aqui no sábado, e pra não haver o confronto de torcidas, porque imagina três torcidas de time grande andando aqui pela capital paulista. Tá na cara que vai dar merda. Como diria lá o Capitão Nascimento. Cadê o Capitão Nascimento? Vai dar merda. Falando lá que vai dar merda. Tá conversando. O negócio é o seguinte. Tá na cara que o bagulho ia ficar louco. O Rio de Janeiro tem mais de 1.500 favelas. Todas elas com policiais armados até os dentes. Fala aí, parceiro. É isso aí, Capitão Nascimento. Não fala, então, o negócio fala é o seguinte, essa merda, porra. É. Ia, tá na cara que ia dar a tragédia aí na cidade de São Paulo. Então, puseram o jogo do São Paulo pra segunda-feira. Podia fazer à noite. O São Paulo? Não, mas é melhor não. Muda de dia pra evitar, Domingo. Não, então o negócio é o seguinte. Sai de casa 11 horas da manhã. O São Paulo, ele vai jogar na segunda-feira. Sim. Só que ele joga na quinta. Não é que ele joga na quarta. Aí que tá. Então, qual que é a diferença de você jogar na segunda e na quinta e domingo e quarta? Já começa por aí. Muricy e Chorão. Se tivesse que viajar para o Equador, etc e tal, é uma outra coisa. O São Paulo, depois que jogar na quinta, ele joga novamente no domingo. Ele vai para Santa Catarina. Aonde que o Muricy tá falando, ah, os jogadores estão cansados, etc e tal. Volto a falar aqui, jogador de futebol é um bicho que, ó, só tem esse comportamento grotesco. Pera lá. Porque as pessoas da mídia defendem esses caras. Vagabundo. Ai, tô cansadinho. Ai, o futebol é desgastante. Ai, o futebol é isso e aquilo. Desgastante, cambada. É o cara acordar 5 horas da manhã e encher laje, velho. Isso que é desgastante. O cara no sol da 1 da tarde, o cara trabalhando lá, Domênico Gato, subindo o balde de cimento. O cara dentro do busão, tá ligado? Trabalhando 12, 15 horas por dia pra poder levar o sustento pra casa. Isso é desgastante. Agora o cara lá, come do bom e do melhor, ganha bem, se hospeda nos melhores hotéis. Isso aí também não é uma crítica, porque ele dá a impressão que eu tô criticando aqui, falando, não, porque, pô, o cara também não tem direito de usufruir, de ser tratado com dignidade. Tem direito sim, mas não pode ficar chorando de barriga cheia, gente. Essa profissão que esses caras têm, muitos gostariam de ter e não têm. Então o cara tem que dar valor, Domênico. Ué, é muito mimimi no futebol. O profissionalismo do futebol tá chato, mano. Os caras estão analisando. O Portuga chorar de barriga cheia, né? Ô, Mota, sabe por quê? Analisando, vendo que os caras estão muito desgastados fisicamente. Mas aí que tá, Motinha. Desgastado fisicamente, velho. Na Europa, os caras jogam lá também, não tem esse mimimi que tem aqui no Brasil. Mas você vê o Kardec. O Kardec mesmo, você olha ele, você vê claramente que o cara não tem condições de correr, meu. Mas aí que tá, Mota. É por isso que um clube grande, ele precisa ter elenco. Você vai mesclando. Na Europa utiliza-se muito esse negócio, Domênico Gato, de não ter aquela titularidade absoluta. Mesmo que o cara seja titular, você pega o Messi ou o Neymar aí em determinados jogos, eles são sacados. Eles saem do jogo justamente que é pra não cansar demais e fadigar demais. Verdade. Então, tá na hora do futebol brasileiro mudar esse conceito ridículo e imbecil que tem. Porque querendo ou não, Mota, antigamente os caras jogavam de terça, quinta e sábado. Aí é realmente complicado. Você fala, pô, um dia só de descanso, dá nem pra recuperar, não dá pra fazer um treinamento. Hoje o cara joga duas vezes por semana, Domênico Gato, e o cara reclama da mesma forma. Os caras enchem o saco, cara. Enchem o saco. Tá certo. Esse é o Estádio 97 na Energia 97 agora. Here comes the Portuguesa! Fechou? Rapidinho, Pique. Uma vez ele me contou. Exclusivo do Canindé, hein? Rapidinho. Houve uma reunião pedindo que o presidente renunciasse. Ele deu Lico. Renunciou? Ele não quis renunciar. Então, daqui a 10 dias, haverá uma nova reunião do conselho que poderá tirar ele à força. Algumas contas não foram aprovadas. Uma belinha me contou. Tá fazendo avalone que você tá dizendo que o Palmeiras vai virar português, é não, isso? Não, estou dizendo que não, o Palmeiras, o presidente é um safado. Não é isso. Tá bom. Meu Deus, vai sair do clube. Cornetou o cara, mano. Agora, voltando ao mínimo normal, eu falo o seguinte. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, velho. Eu recebi essa informação mesmo, informação quente. Ontem pediram mesmo pra ele sair da reunião. O Koff entrou, quiseram que ele renunciasse, porque as contas não foram aprovadas, queriam o impeachment dele. É, muitas irregularidades na gestão, tá certo? E vai colocar quem no lugar? Não tem a menor, eu não sei nem se vai sobreviver. Inclusive eu ganhei um quadro aqui do nosso mesmo, é um quadro que vocês ganharam aí de todos os clubes. Ah, explica aqui também. Esse quadro vai valer muito dinheiro, porque se o time acabar. Obrigado, São Paulino, que me trouxe. A quadro. Rosana. Não é Rosana, não. O nome do cara, como é o nome aqui do cara? É Rosana. Um cara gente boa, rapaz. Rosana, o quê? Rosana é a como mulher do departamento pessoal aqui, do RH. É o seguinte, um abraço pra Rosana. Brincadeira. Um beijo pra Rosana. Aí é o seguinte, ô Domênico. Ah. Este cara, este presidente da Portuguesa. Não tem vida longa, vai sair, não tem como se esconder, a coisa vai pegar lá, hein? Tempo da Portuguesa. Esgotado. Brincadeira, não. E o quadro, Domingo, tem todos os ídolos, várias fotinhas de vários ídolos, né? Do Palmeiras. Exato, exato. Da Portuguesa só veio a foto do Denner. É. Só tem o Denner? Eu tenho o Denner, que você tem. Tem o Roberto Dinamite, tem vários jogadores lá, rapaz. Vamos lá, Estádio 97 na Energia 97 vai partir para a primeira ligação, mas não antes do recado do Benjamin de BV. Olha só, amigão, você já conhece o Credi Casa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888. 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir: www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem. Vale o crédito que você precisa, é BV! Bons negócios pra você! Bom, beijinho, Estádio 97, agora partindo pros ouvintes, em 3284-7097. Lembrando que quem ligar dizendo a frase HDI Seguros é debate pronto, ganha a bolsa térmica da HDI. Dizendo só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, garante também um kit da Bozano. E tem torcida Peugeot Estádio 97 pros palmeirenses, né? Pro Palmeiras e Corinthians. O maior clássico do planeta, o maior de todos. Esse é. Palmeiras e Corinthians, sábado, 4h30. Amanhã. Às 4h30. Tem. É, lá no Pacaembu, hein? Depois do Luciano Huck. Mas tem que falar a frase, eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97 pra poder participar. Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Você vai, vovó. Né? E amanhã, ó, a gente ganha, hein? Deus te ouça, né, vovó? Ah, já ouviu. Já. Vamos lá, 3284-7197. Olha o Asdrubal tocando aí, tem um vídeo pra participar. Vamos lá, vai. Fazer o quê, né? Alô? Alô? Quem fala? Renato. Ô, Renato, tudo bem, meu? Tudo bem, mano. Renato do quê? Renato Marques. Renato Marques? Isso. Só isso? Baralho. Só isso? Só isso, ó. Renato Marques da Silva. Ah, sabia. Vim três vezes sem justo. Ô, Domingo, o agente tá, mas eu posso falar uma? Você pode, o Ceará. Que dia triste, você não vai salvar igual o R... O que foi? Que dia triste. Quando o Ceará fala, você pode rir também. Aí você ri ou não, entendeu? E, ó, o Carlos Alberto, você pode ficar à vontade, porque você pode rir à vontade. O RG não vai poder te bater hoje, né? Valeu. É, o seguinte... Quantos anos você tem, meu velho? É, vai. Tenho 32. 33.2, ô Ceará. Renato Marques da Silva. Renato Marques? É. É, então domingo na hora de você votar, você Marques, o voto certo e aperta o confirme. Aí foi sensacional. Pô, também. Dá uma força aí. Eu gostei dessa. Ah, gostou? Porra, vai. É melhor que o Marcelo, gostou? Vai. Pô, fala a verdade. Gostou sim. Do RG. Só fala lá com o Marcelo, pô. Não, Marcelo não. É, Renato, e qual que é o bairro aí que você mora, hein? Moro no Jardim Peri. Jardim Peri? E Zona Norte, pô. É, Zona Norte? Zona Norte. Quer dizer que fim levou pro Henrique Salles, maravilhoso. Né? Bom, e o... Pô, esse pique é longe aí, mano. Devia chamar Jardim Periferia, tá ligado? É, isso aí. E o time, qual que é? Lá direto. São Paulo. Tricolor. Tricolor, magnânimo. É o Renatinho? Não, não. Ah, se entregou, menina. Essa é da patrona. Não, eu pensei que era o Renatinho Marques do... Oh, tá na maldade com você aí, ó. Oh, não, eu pensei nada, que o gigante nada, da Guarucopa, aqueles caras que a gente saia pra todo mundo zona, saiu da Guarucopa. Também, aqueles caras pousavam, hein? Venderam os carros. É louco, velho. Tão rico. Tão todo preso. Abraço pros caras. Lembra, mano? Aquelas festas que nós ia dos caras? Nada, mano. Ficaram todo podre de rico, não querem mais saber trabalhar. Mas é mesmo, ganha. Sabe quanto vale uma vaga no aeroporto, velho? É muito caro, cara. É caro pra diabo, velho. Não é tenho dinheiro nota pra comprar aí uma posição ali, não. Eu acho caro, cara. Enterrei o carro e não tenho dinheiro. E aí, Renatinho? Moto, uma vez eu deixei o carro um mês no aeroporto. Caraca! Tive que fazer um financiamento pra pagar o estacionamento. Loucura, loucura, loucura. E aí, Renatinho, beleza? E aí, como é que você tá achando aí? Segunda-feira, a gente joga... Você acha que o São Paulo aí vai ter um jogo muito difícil contra o Goiás? Você vai entrar em que posição? Você falou, a gente joga? Eu acho que o jogo não é difícil não, Romoto. Você vai entrar no lugar de quem, Romoto? Sou da opinião do Mano, velho. Os caras reclamam demais. Tem que jogar mesmo. É isso mesmo, tem que correr, né? Não, fala aí. Cansado tamo nós, velho. Tem que correr mesmo. Cansado nada, pode ter certeza. Somos assalariados. Quem é assalariado? Ganhamos pouco. Fala. Por que você levou o Mota pra Copa? É porque se fosse pra levar um jogador gordo, levava o Walter. E vai encher otário? Otário? Como assim? Não, eu tô sendo educado. Vai, fala com o Vinte. Se fosse um cavalo, mal educado. E tu fala com o Vinte, vai. Tu é muito cavalo, Tu viu já, né? Aham. Uhum. É. Vou te falar pra quem que você é cavalo. Vai, moto. Vai, tu fala com o Vinte. Mas você vai entrar no lugar de quem, moto? Do Paulo Henrique Ganso, do Pato, do... Não, porque eu amo tanto o meu time que eu falo nós mesmo. Ai, ele eu não sou igual a você. Modinha. Do nós. Tu já tá cornetando o Kardec. Igual a você. É torcida modinha. Ele mal chegou, não fez dois gols, já em dois jogos. Renato, tá cornetando já, abaixa o volume aí. Pera aí, deixa eu... Torcida corneta. Não, vai, ele abaixou. Ô, Renato, abaixa o volume aí. Não, não, eu tô no busão, tô no celular, cara. Ah, é? Então, e aí, você acha? Porque é idiota. Pro ano que vem, quem que o São Paulo? São Paulo não saiu essa notícia. Agora ele virou a mãe de Iná pra saber quem vai trazer. Aí é difícil. Então fala aí, pô. Vai, velho. Tu vai, brincadeira. É pra te irritar, a piada é essa. Tu tá nervoso, eu vou fazer mais. Passo. Vai, pergunta. Pergunta pro travesti o que ele quer saber. Ah, é tu pergunta. Fala de respeito. Então vai, pergunta. Fala de respeito. Chamar o cara travesti. Você nem conhece o cara falando uma besteira dessa. E se o cara for? É uma opção do cara, que a gente respeita. Então pergunta pra ele. Não, aqui não é não. Aqui é pai de família, velho. Então, tá vendo? Mas ninguém desrespeita. Tu tá dizendo que travesti não pode ter filho? É preconceito dele. Tá acertando. Júnior. Vai, Mota. Fala com ele. Então eu vou perguntar, tu acha que o Goiás vai ganhar ou o São Paulo ganha a segunda? Ninguém pergunta, eu pergunto. São Paulo vai ganhar com certeza, mas eu já joguei a toalha. Idiota, já fiz essa pergunta no começo, trouxa. Então fala. Depois desse jogo contra o Chapecoense aí, eu acho que agora já era. E aí, quem que você acha que o São Paulo tá atrás pro lugar do Kaká? Alô? Alô? Fiquei eleitado, cortei. Alô? Alô? Alô? Quem que você acha que o São Paulo tá atrás pro lugar do Kaká? Ah, cara, eu acho que eu apostaria no Michel Bastos mesmo e trazer um outro centroavante pra jogar junto com o Allan Kardec. Por isso, Fabiano já era. É porque quando trouxeram o Michel Bastos, falaram que era pensando no futuro sem o Kaká, né? Não, não, mas... Mas falaram que a posição do cara é meio esquerda. Mas... É, a posição do cara é meio esquerda. Totalmente diferente os dois. Não, mas não dá pra justificar a saída do Kaká com o Michel Bastos. Não, eu sei, mano. Até que os dois estão... Mas quem tem pra hoje em dia, mano? Na boa, falam que o São Paulo aí tá indo atrás do Montilho no final do ano. Esse sim seria um cara, aí pra estar tá substituindo o Kaká. E eu já ouvi falar, não se espantem, ó, não se espantem que o São Paulo for atrás do Valdívia. Não se espanta. Eu já ouvi falar também, Não se espanta. Meu Deus. Vou falar uma coisa pra você. O Valdívia não é mau jogador, não, velho. O Montilho, com problema é ele querer jogar. Com todo respeito ao Montilho, o Montilho faz uns três anos. A gente já anos. Tem um, assim. O Montilho é um retrato na parede. Quando ele tava jogando no Santos, cara, desde que aconteceu o que aconteceu com o filho dele, teve problemas pessoais e tal, ele não joga mais bola. O Montilho é aquela temporada do Cruzeiro. E ponto, um retrato na parede. Mas não dá pra qualificar pelo retrospecto que ele teve no Santos, Portugal. Não, pela então, bola que ele já jogou no Cruzeiro, mostrou que tem qualidade. Então, agora você pega um jogador que às vezes viveu um mau momento num clube, não dá pra falar que é uma porcaria, velho. Não, eu não disse que é uma porcaria, eu disse que porcaria é quando o cara, você pega, vai um Dimba, que foi artilheiro no Goiás, lá depois vai ter chance de time grande. Você não pode pegar um mau momento do jogador e falar que ele é grosso. E você também não pode pegar um... Claro, ele teve um bom momento, mano. E falar que ele é craque. Não, mas é que tá. No Cruzeiro, não jogou bem não, aqui. o Corinthians vai contratar o presidente, vocês estão... Cuidado, o Montenegro jogou o Campeonato Brasileiro bem. O negócio é o seguinte, gente. Um bom momento. Uma coisa, você pegar e falar, o cara foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Artilheiro não quer dizer nada. Tanto é quando o Hernani foi. O Hernani, lembra o brocador aí que tava brigando pela artilharia? Sim. Eu falei, esse cara é grosso, esse cara, a bola bate nele e entra. O Montilho, gente, a bola que ele jogou no Cruzeiro, não dá pra falar que o cara é cabeçudo. Não, lógico que não. Joga a bola. Ele não conseguiu reeditar isso mais. Mas ele não pode ter um status de craque. Ele não, craque não é, bom jogador. 4, 5 meses num ano, ele marcou meia dúzia de gol bonito e jogou bem. No Santos foi uma negação, o último ano dele no Cruzeiro foi uma negação. Mas é que naquela época também tava ruim de meia, né? Os caras não tinham ali. Um cara não, ele teve um problema pessoal com o filho, gente. Tem um jogador... Mas quem tava sobressaindo naquela época? Tem um jogador, tem um jogador que o São Paulo até vai jogar contra. Eu acho que o São Paulo vai trombar esse jogador aí na semifinal da Sul-Americana. Chama Cardona, número 10 do Atlético Nacional. Presta atenção nesse cara aí. Qualquer time brasileiro que quiser um meia... É um canhoto, armador, não é? É bom? Bom jogador. Agora pergunta ao ouvinte, tu gostaria do Wesley no teu time? Não, Wesley não. Não, eu acho bem, cara. Mas aí, eu acho que não vem, não. Cara, mas eu posso falar um monte de São Paulino. Um monte de São Paulino falando pra mim que, pô, o Wesley é legal. Ele vai ser bem no São Paulo. Não, é bem. São Paulo. Se ele for que nem foi no Santos, é bem. Você gosta do Wesley? Eu gosto dele, ele joga bem. Dudu, você gosta do Wesley, Dudu? Quer que eu levo quando lá? Quer que eu faça escadinha pra pular o muro? Eu não sei. Os palmeirenses falam mal. Domênico Delivery. Domênico Delivery. Eu não gosto. Pode ser. Você vai no... Ele pode até vingar. Você vai no Hello Food, Domênico. No Hello Food, chama o Domênico. Eu vou lá na casa dele, eu pego ele na casa dele e levo até o centro de São Paulo. Não tem problema. Mas o que vocês viram? Ele é um volante que marca, sai pro jogo. É um Ramírez melhorado. Não é. Eita. Minha opinião. Renato, o que você viu no Wesley pra achar que ele, de repente, no São Paulo vai vingar? Pô, cara, acho que o lugar do Kaká ele seria muito pouco, entendeu? Mas quem sabe dar certo. Se ele for mesmo que foi no Santos, tá bom, cara. Mas é mais pela esperança, assim, de que pode dar certo? É. Apostamos, né? Vamos apostar, né? Mais um pra aposta. Mas é que, meu, eu não vejo assim, pô, um cara... Eu, por exemplo, sei lá, no Palmeiras eu nunca vi um jogo dele que ele... Entendeu? Ô, Mota, não, resolva ou ajude. Deixa eu perguntar pro ouvinte pra você. Você tem a mesma grana, vamos supor que custasse a mesma coisa. Montilho ou Thiago Neves? Que um ouvinte deu até uma sugestão aqui do Thiago Neves. É o Juninho Rodrigues, um abraço, Juninho. O que se você tivesse a mesma grana, Thiago Neves ou Montilho? Prefiro o Thiago. E você, ouvinte? Eu apostaria no Thiago Neves. É, tá vendo? Eu também acho que é um jogador superior, cara. É que o Wesley... Ninguém tá vendo ele mais também, jogar sozinho. Ele divide... Não dá, professor. Função com o Ganso, com o Kardec, é capaz de jogar. Minha opinião, é. Então tu fala você. E você acha que o Luiz Fabiano fica no que vem, Renato? Tomara que não, cara. Pra falar a verdade, tomara que não. Ô, Motinha, o matemático... Eu fui no jogo São Paulo e Bahia, cara. Eu passei raiva quando esse cara entrou no campo, cara. Mas agora uma perspectiva. Se, soletrando. Se acontecer o Luiz Fabiano sair do São Paulo e for pro Corinthians, o São Paulo não vai ficar puto? Duvido que ele vou vai. Vou falar que nem o Dudu, quer que leva quando? Olha, mas eu acho que tem momentos que eu acho que é viável, tanto pra um time quanto pro outro, mano. Quando o Pato saiu do Corinthians, eu gostaria do Luiz Fabiano no Corinthians. A torcida do São Paulo já tá um pouco pé atrás com o Luiz Fabiano, por tudo que ele fez, aí as expulsões que ele teve, enfim. Luiz Fabiano, na minha opinião, ele tá desgastado no São Paulo. Eu acho que ele já deu o que tinha que dar. No Corinthians, ele viria com gás novo, viria com ânimo novo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Alexandre Pato. Ele saiu do Corinthians ali porque ele tava sem ambiente, depois daquele pênalti que ele perdeu de maneira grotesca contra o Grêmio. E ele foi pro São Paulo e teve uma boa fase. É que agora ele voltou ao normal, mas no começo ele foi bem. Deixa eu falar um negócio pra você. Mas será que ele teria o gás novo? Será que ele teria vontade de jogar? Acho que não, hein, cara. Acho que ele já perdeu a vontade de jogar, cara. Sabe por que eu acho que sim, Renato? Porque o jogador, ele tem um orgulho. O jogador é orgulhoso, o cara é vaidoso. Isso o cara tem um rei na barriga. E ele sabe que no São Paulo ele tá esquentando um banco, ele tá insatisfeito. Então ele quer dar, primeiro, um cala-boca pro São Paulo, tá certo? Ele mostrando aí, numa dessa ele vai pro Corinthians e ele estoura no Campeonato Paulista. É, numa dessa é o artilheiro da competição. Ele mostra pro São Paulo que ele ainda tinha qualidade. Ele vai ter um ânimo novo porque tá chegando num ambiente novo. Ele vai tentar conquistar a torcida do Corinthians também. Porque o Luiz Fabiano, querendo ou não, Mota, ele tem muito o perfil do jogador que a torcida do Corinthians gosta. É aquele cara maloqueiro, aquele cara dedicado, aquele cara que, se precisar dar um carrinho no pescoço de alguém, ele dá. A torcida do Corinthians valoriza muito isso. Então, acho que pro Luiz Fabiano seria bom e pro São Paulo também. Santos, que é a principal torcida do São Paulo, adora ele por causa disso, cara. Só por causa de confusão essas coisas. Mas jogar futebol não tá jogando mais nada, cara. Mas, ó, você quer saber? Tem torcedor de São Paulo, quando ele entra em campo, vira as costas pra ele, cara. Eu tenho prova disso, que eu fui buscar de ouvir, tá certo? Eu acho que o Luiz, ele vai se aposentar logo. Acho que ele vai jogar na Ponte Preta. Vai jogar mais 2 anos, vai e não vai jogar em time grande, não. Ele vai pra Ponte, que é onde ele começou, faz um brasileiro da Série A aí pra tentar salvar a ponta. Para, ou ele vai jogar um ano no exterior, e tu não vai conseguir acha algum que, time que na Arábia. Pode ter uma troca? O Wesley vai pro São Paulo e o Luiz Fabiano pro Palmeiras? Você queria? Palmeiras. Eu gostaria. Você gostaria, Dudu? Vamos trocar. Você queria? Vai um pra lá, um pra cá? Beleza. Ora, mas claro que eu gostaria. Deixa eu te falar. Wesley, mano, eu queria participar do quiz, cara. Aí, ó. Você gostaria do quê? Participar do quiz. Do quiz do quê? Do William Skyler. Não, do William Skyler não, é da Paulo Arden. Ah, o William Skyler, maravilhoso! O William Skyler ficou mais importante com a emoção do Penta! É, o William Skyler! O nome do cara! Então fala assim, deixa eu te perguntar. Deixa eu fazer um merchan antes que acabam meus créditos aqui. Não, mas pô, você não vai participar do quiz? Você não vai participar, velho. Então eu vou fazer o quiz rapidão com você, mano. O bagulho é o seguinte, você tem ar-condicionado na tua casa? Não tenho, cara. Passa calor? Como é que você... Tô passando nesse calor aí, cara. Como é que você mata esse calor? O que que você faz? Eu? É. A janela aberta no último, tá ligado? A geladeira aberta. Janela aberta no último. Aquele pernilongo da dengue entrando. A geladeira aberta, mano. Corre o risco. O vizinho jogando uma bexiga d'água. Molha o lençol, né, mano? Molha o lençol. Joga um gelo em cima da cama. Então vamos lá. Olha lá, Renato, ó. Se liga só. Essa trilha é pra te amedrontar, tá bom? Demorou. Ouve a musiquinha aí. Ó, o bagulho é o seguinte, vou te fazer 3 perguntas. Uma referente a Polo Ar, uma referente a Carrier e uma referente ao conhecimento geral do futebol. Caso você acerte as 3, você ganha na hora um split highwall da Carrier, tá bom? Beleza. Então é o seguinte, mano. Quiz da Polo Ar tá no ar, Domênico Gato. Quantas filiais a Polo Ar possui no Brasil? Meu Deus. Quantas filiais a Polo Ar possui no Brasil? Vamos lá. Alternativa A, 12. Alternativa B, 38. E alternativa C, 1612. Ó, vamos lá. Dá a dica. Olha, esse número. Geralmente esse número é a camisa reserva do goleiro. 12. Oh! Acertou, mano. Ponto. Acertou, mano. Ó, o cara tá ligeiro, hein, mano. Bonitinho. O cara tá ligeiro. Vamos lá. Ih, essa daqui, acho que você não vai acertar, não. Essa aqui acho que vai azedar o bagulho. Essa é forte. Essa aqui acho que vai azedar o bagulho. Vai. Ai. Segunda? Segunda pergunta, Domênico Gato. De novo, Domênico Gato. Oh. Gostou do efeitinho? É, da hora esse laser, ó lá. Pergunta de número 2. Ele se fez aquele careca da Rede TV que apresenta lá o bagulho. Amigão, presta atenção, hein? Agora é uma pergunta referente a Carrier. Vamos lá. Beleza. Qual empresa líder mundial na fabricação de aparelhos de ar-condicionado? Qual empresa líder mundial na fabricação de aparelhos de ar-condicionado? Polo Ar? Não, Polo Ar é a distribuidora, amigo. Então dá dica pra mim, mano. Não. Ô, amigo, essa aqui não tem dica, mano. Pô, você falou o nome do cara, velho. No começo. Willis Skyer? Não, esse aí foi inventor. Esse aí foi inventor do ar-condicionado, velho. Então, mano, me dá uma dica aí, cara. Ô, velho. Não preciso te dar uma dica, preciso te dar um arco e flecha, velho. Preciso te dar um tacap, mano. Eu preciso te ensinar a fazer fogo com um pauzinho, com graveto. Tira o Willis e repete. Tira o Willis e repete o que você disse. Aí, Skyer. Carrier! Meu Deus do céu! Você vai fazer fogo no graveto, irmão! Olha demais, parceiro! Você é primitivo, irmão! Eu ainda falando aqui, cara, pra você, mano. Parceiro. Qual que é a empresa? Tô nervoso, cara. Tô nervoso. Calma aí, relaxa, velho. Porra, tá na cara que é Carrier. Vai que você vai ganhar, mano. O negócio é o seguinte, mano. Agora a última pergunta, mano. Vamos lá. Bota lá. Isso é difícil, hein? Terceira pergunta. Terceira e última. Futebol, né? Ó, você tá com a mão no prêmio, velho. Tá com a mão no prêmio, presta atenção, hein? Pode falar. Qual o ano de fundação do São Paulo Futebol Clube? 1900. 1900 e quê? 29. Amigo, Aí é o protesto, porque não dá, mano. Por que não dá, mano? Porque tem 2 anos de fundação. Mas errou os dois. Não, é o que vale. Não, é o que vale. Quando acaba a história, vai ter que comemorar um dia. Não, então, mas os caras, oficialmente, os caras não assumem. Não. É o segundo que é o que vale. Porque pode dar besteira. Mas ele errou os dois, né? Então, pessoal, não. Ele tem 2 chances de ganhar. Se falar qualquer uma, valeu, vai. Mas tem que falar. O negócio é o seguinte, amigão. É o segundo que é o que vale. Vamos lá. Não é esse. Sobe. Você tem. Vai, tem que acertar, cara. Se não acertar, vai perder. Não é assim, não. Dá a dica aí, moto. Pelo amor de Deus, moto. Não tem dica. Porque que, se... que número toda sua hora, dica, que dica, número, dica. Que número sua mulher calça, parceiro? A mulher é 36. Puta, mano, desce um. Vai, mano. Olha, mano. 1985. Acertou. Se eu não tô pra te ajudar. Boa, Portuga. Você mora no Canadá. É nóis. Você matou aí, velho. Deram prêmio pro cara, velho. Vocês deram. Ó, velho. Você acabou de ganhar. Você acabou de ganhar um split high wall da Carrier. Calma, Mota. Pera. Você acabou de ganhar um split highwall da Carrier, cara. Que presentaço, hein? Aí sim, velho. Que baita presente, hein? Um split highwall da Carrier de 9.000 BTUs, hein? Que baita presentaço da Polo Ar, hein? Presentaço mesmo. Agradece aí, amigão. Fala aí. Obrigado, Polo Ar. Obrigado, Polo Ar. Obrigado, Maílson. Obrigado quem? Maílson. Maílson, com M. Maílson. E o mano também. Fala assim, ó. Obrigado, Willis Carrier. Eu te amo. Obrigado, Elis, eu te amo. Boa, agradece o Mota aí também que te deu uma colher de chá, mano. Vai. Olha que bela colher de chá. Você tinha 2 da do Portuga, todo mundo ajudou valeu, você, hein? Portuga, viu? Valeu. Valor, Renatão. Tchau, Renato. Ó, não desliga não que o Bob vai falar com você. Isso. Segura aí. Vocês são demais, cara. Vocês são bons demais, velho. Valeu, parceiro. Segura aí. Fica na linha. Valeu, tudo bom. É isso aí. Esse é o estádio. É uma mãe, hein, mano. 97, 9 de Peugeot 208, com câmbio automático central touchscreen, com parcelas de R$670. Conheça também em nome aqui, tio B do... em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Bem, meus amigos, agora eu quero falar com você que tá aí precisando dar uma virada na sua vida, hein? É, você que não está trabalhando, ou você que está trabalhando, mas não está na área que você queria, então, olha... Vou dizer um recado pra você, então, que tá trabalhando na área, de repente, que queria também trabalhar em outra cidade, né? Talvez até, deixa eu pensar, aqui no exterior, né? Então, olha que recado legal. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditec. A Banditec, você já sabe, é a melhor faculdade de tecnologia do país. A única com curso de inglês integrado ao currículo. E 75% de aulas em laboratório, isso mesmo, 75%. Com tudo isso, cara, aí sim você vira o jogo, hein? Você encontra uma bela vaga na área que paga bem, inclusive, pode até trabalhar aqui, né? Ou em outra cidade, de repente, ou em outro estado, ou até mesmo, meu amigo, em outro país, hein? E olha, já tem muito ex-aluno da Banditec fazendo isso, se dando muito bem também, viu? Pra que ficar aí na defesa? Vai pro ATAG, cara! Faça a Banditec, porque com a Banditec você vira o jogo! Acesse banditec.com.br e faça já sua inscrição, hein? E você ainda concorre a bolsas de 20 a 100%. São 3 cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. DJ Broca Fumigante, Broca Fumigante, Broca Fumigante. Sucesso no Raul Gil. Um flashback hoje aqui. Vai? É, vamos fazer um, sei lá, qualquer coisa. Toca aí, o que é isso aí? Isso é McFighting and Whitinghead. Mas o Merchan que parece isso, aquelas aberturas de seriado americano dos anos 80, não parece? Isso é sensacional. Balas, assim. Ain't no stopping us now. Anal de Candyman? Canal do quê? Não. Anal in the stop ain't anal. No stopping us now. Ad now. Não, us now. Ad now. Aí, tá vendo? Vamos ver algumas mensagens chegaram também pelo aplicativo, né? Olha só, Leandro Cruz mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: pessoal, sou corintiano, ouvinte assíduo do programa, assim como a maioria dos meus colegas do bairro e do trabalho. Ouço há anos o programa e vocês estão de parabéns, viu? Contudo, eu e todos esses meus amigos concordamos que as brincadeiras... ultimamente tem passado o limite, principalmente com o Mota. Mas brincadeira, gente. Brincadeira. Para com esse negócio aí. E o Mota foi o último a chegar, então é o irmão mais novo, velho. Não, ô, Leandro. Então agora você tem que começar a fazer bullying no, no Rude. Só um minuto, gente, você tem que trabalhar. Olha, só um minuto. Vamos começar a fazer com o programa o que muitas vezes fazem com futebol. Tá chato. A gente tem que brincar. Isso aqui é uma brincadeira, gente. Para com esse negócio de achar que, nossa, o Mota não olha pro Benjamin, porque o Benjamin fica enchendo o saco do Mota. É uma brincadeira, velho. Para com esse negócio aí. Coisa chata, velho. Ficar pensando que, ai, que porque isso. Para, velho. Cadê? Futebol tem que ser levado como entretenimento. Se ficar nesse negócio, ah, por quê? Ô, oh, chato, velho. Nada a ver. Eu tenho chato, menino. Um brinca com o outro, um fala com o outro. Você tem pila? O Leandro. Vai, põe na antena 1, cara. Não. Não, respeita o ouvinte também. Ah, não, é. Tá quieto até agora, não veio pra dar patada em ouvinte também, não, velho. Tava quieto até agora, ô trouxa. Babaca. Opinião do cara, velho. Ele não ofendeu ninguém também. Opinião babaca. Por que opinião babaca? Pô, ele quer programa sério, liga na CBN. Você não precisa ser mal educado também. Falou aqui o Príncipe Charles. Eu não sou parâmetro. Gente, eu já falei. Já falei. Deixa porque eu falo. Próximo, próximo. Vamos lá. Sou parâmetro. Deixa eu ver quem mais mandou aqui. Segue o jogo, irmão. Segue o jogo. Obrigado, Catra. Boa. Quando é que você vem aí, ô? Ó, Domiânio. Fala aí, ô. Às 5 eu tô aqui, ó, pra divulgar o meu DVD. Tenho medo dessa voz. Quem tem a voz mais grossa, ouvido? Outro dia eu tava ouvindo você falar. Quem seria? Até me surpreendeu, né? Quem seria? Você falou que o MC Casa tem uma voz mais legal que o Barry White. Você acha isso? Você tá louco. Quem que é Barry White? Quem é o Barry White? Acho que, ó, é provavelmente não saiba mesmo. Não, o Catra deve saber, ele não sabe. Não, duvido. Ah, é? Então fala do Landucci. Para, o Barry White, o Catra deve saber quem é. Quem sabe? Esse não sabe. Não, o Landucci. Esses caras do funk não sabem nada, você tá louco, sabe? Eu sei quem é Barry White. É o começo do rock. Inteligentes, estão loucos. É o começo do rock. Não é rock. Barry White, o começo do rock, não, é. Ó, oh, só imita, né? Só imita, vai. Deixa pra lá, Rui. Só imita, vai. Agora vamos falar sério, né? Cadê o roteirista? O roteirista não vem, pronto. Isso é Barry White. Se eu tivesse acertado, ninguém ia falar de cara. Obrigado, obrigado, Rui. Ah, eu sei quem é esse cara, é da hora. Ah, é. Eu sei quem é esse cara. É burro que nem a porta. Mas é, mano. Sem roteirista não dá, mano. Não, não é burrice, é falta de cultura. Se o roteiro não. Se o cara, que escreve o roteiro não tá do lado dele. Ó, por exemplo, hoje, Domingo. Aí o cara tem que dar uma aula. Sabe onde eu vou hoje? Você sabe que é difícil eu concordar com você, Motinha. Eu vou te falar, você tem razão. Mas vocês não se falam? Você tem razão. Segundo ouvinte, eles não se falam. Eu, Motinha, o Landucci. Se fosse um cara, né? Peraí, tá dando tesão essa música. Essa música é sensacional. Sabe onde eu vou hoje? A tradução dessa música é uma das mais bonitas. Se tivesse conteúdo, ele colocava o Jerry Lewis no chinelo. Sabe onde eu vou hoje, Domingo? Ah. No show do Jorge Matheus. Foi muito Jorge louco, Mateus, mano. Da hora. Jorge é legal, da hora. Minha mina obrigou aí. Não, tá é fera. Agradeço ao Pira, empresário do Pichote, que conseguiu pra mim aí. Olha o Zé lá, mandando abraço. Te obriga aí. Tá louco. Aí, Zé. Pois é. Beijo pra de você. Pretão hoje. É, tá comendador. A sua mina te obriga, a sua mina. Mas Jorge Matheus é namorada. Hã? É legal? Da hora, mas é fera. Não tinha ingresso mais. Aí você vê se o Barry White. Onde vai ser? Ah, não, não compara Jorge Matheus com o Barry White. Vai ser aqui na Barra Funda? Onde vai ser? Vai ser no. Onde é? No Espaço das Américas. Eu tô indo pra São Roque. Compararam, né? Posso falar? Vou ficar virado, já vou pro estádio ver o Ademir. Não, mas vocês não compararam, né? Não, não faz isso. Não, tô dizendo que o Barry White não jota show que nem o. Ah, o quê? O Barry White morreu. Tá vendo? Eu tô certo. Não, o Barry White morreu. O Barry White. Perde seu tempo discutindo. Ah, foi morar no Zé, o Barry White. O Barry White era um multi-instrumentista, maestro, cantor. O Jorge toca violão, diretor, também. Diretor, produtor, tudo. O que o Barry White fez? Não, o que o Barry White fez na vida? Esses caras aí não sonham em fazer. Ô, Domênico. Mas é verdade, olha. Tem que falar a verdade. O Ray Conniff era bom pra caramba, né? Músico, tudo. Você curte Ray Conniff, Domênico? Bom pra já caramba. Foi do Ray Conniff, eu não fico ouvindo o Ray Conniff assim, mas ele é bom. Da hora, mano. Um cara bom pra caramba. O Fred também foi um Ray Conniff, né? Quem? Também. Na Copa. Ô, Domênico, deixa eu te perguntar uma coisa. Pois não. Você iria com o Landucci hoje no Jorge Matheus? A minha chance de estar no show do Jorge o quê? Jorge, da hora, mano. Jorge Matheus. É o Jorge E. Matheus ou Jorge Matheus? Como é que é isso? São os dois. Esses caras tudo agora. É uma dupla. Jorge, não, eles estão juntos no palco. É uma dupla. A minha chance de estar no show deles é a mesma de eu ser o próximo Papa. Ô, Domênico, e se fizerem o holograma do Barry White, igual fizeram com o Michael Jackson? Aí eu pago pra ver. Aí eu vou com você. Então. Eu pago, mas, eu não vou você. Mas não vou nesse aí, não. Eu fui obrigado aí, Domênico. Tudo bem. Não faz assim. Eu prefiro ver o holograma do que esses troços. Eu pensei aí. Que você falou que eu prefiro ver o holograma. Não, o capacho, mano. Não, você nem casou, já é um capacho. Ah, pô, é parceria, né? Relacionamento também é parceria. Como é que é parceria? É ou não é, Domênico? Parceria? Também, né? Também. Aí, tá vendo? É, às vezes cara, você tem que... Ah, mas você, peraí. Você foi ver um show aí com a Rê que você não gostava aí, também. Peraí. Aí, seu trouxa. Também não vai falar mal trouxa, dele, não. Porra. Você foi ver um show foi que ninguém era. Mateus, foi não, Fábio Júnior, pô. Fábio Júnior tem uns hits, cara. Tudo bem, mas... Ó, você tem que escolher Fábio Júnior ou Jorge Matheus. Você tem que escolher um. Você Fábio Júnior. Aí, tá vendo? Ah, isso. Eu também. Eu gosto de Fábio Júnior. Talvez você me põe nessas roubadas aí. Vamos hoje ver Jorge Matheus, vamos ver Henrique Schalman. Abraço, não, Fio Dori Sampaio, não, né? Eusébio Matoso, 23 de maio, 25 de maio. 23 de maio. Ó, o Carlos Alves mandou uma mensagem. Alves. Gente, temos que aplaudir de pé, humano, porque tem que acabar com essa hipocrisia e falar que cansa jogador de quarta e de domingo. E reclamam, chega, vai agora e experimenta tirar a quarta do calendário dos jogos e a reclamação vai continuar. Mande um amo ela pra minha esposa Franciele. Eu posso falar porque eu não preciso ficar fazendo média com o jogador, velho. Eu vou lá e já dou no meio mesmo e o cara que se lixe. Eu sou um atleta de alto rendimento, Domênico Gato, e treino pesado todo dia. E não me machuco. Enquanto eu tô machucado, vou lá e treino também. Hã? Porque uma lesão se cura com mais treino, velho. Ah, tá. É isso mesmo. Eu lembro um dia que você ficou com o braço aí todo ferrado, que você não conseguia nem abrir o braço. Até cair, velho. Ah, falou. Dando pra treinar, eu treino, mano. Não tô nem aí. Quando não der mais, amputo e pego um novo. Demais. Rony Oliveira. Domênico, manda um abraço pro Matuidi. Um abraço pro Matuidi também. Consistentemente, ele acabou de mandar uma mensagem dizendo lê parkour pra mim, que francês. Fazer o quê? Em francês quer dizer pule alto, lê parkour. Eu estudei muito francês, então um abraço pra Matuidi e pro Lohan. Sim. O cara falando de lê parkour, velho. Me ajuda aí, velho. Fala, Dulce. Oi. O Barry White é da hora mesmo. Não é Barry White. Fala, Dulce. Eu gosto disso. Não, você não pode. Eu não entendo, mas eu gosto. Não, você não pode. Você vai no Jorge Matheus, você tem que gostar de Jorge Matheus. Mas, gente, você não pode gostar dele ainda. Eu trocaria pra ir no show de quem é essa galera aí? Isso aqui é, não, isso aqui é Sister Slap. Por exemplo, Earth and Fire Sister eu gosto Slap. Também, mano. Earth and Fire, eu sou, eu adoro Earth and Fire em Wind. Earth and Fire em Wind. Fala, ele perguntou quem é essa galera. Essa galera. Repita. Peraí, o seu negócio do quê? O meu sogro adora Earth and Fire em Wind. É Earth. Earth, Wind and Fire. É o Candyman. Earth, Wind and Fire. Earth and Fire. É legal, você não gosta? Você não fala. A maior banda negra de todos os tempos. Eu pensei que a maior banda negra era o Olodum, porque é cheio de cara. Olodum, respeito, senhor. Aumenta um pouco a negra. Tem certeza que você vai ver Jorge Matheus? Olha, ouve isso. Ô, mano, sabe que dá vontade dessa música? Você colar no cantinho da balada e ficar só swingando o braço, assim, ó. Ó. Você sabe cantar a música do passando a mão no mamilo. Esse Jorge Matheus aí? Pior que eu não sei, eu não... Por que mamilo? Eu não conheço, é. Eu sei que eles cantam. É um dia, poxa, noite, poxa. É assim, ele não abre a boca. É assim. É isso? Isso aí não é Jorge Matheus. Não, não é. Mas, mas é tudo igual, é isso aí, isso aí. Oh, eu não conheço, tô falando. Só pra falar, o sertanejo antigamente. Sertanejo ou sertanojo? Sertãozinho chororó, esses caras. É, até Leandro Leonardo. Ah, fala aí, o Sérgio Reis. Agora, Sérgio Reis é ótimo. Ô, mano, fala aí. Tô te zoando, trouxa. Sérgio Reis é da hora, mano. Menino da porteira, mano. Ô, Sérgio Reis, mano. Virou deputado, né? Agora, desde que o sertanejo virou universitário. Acabaram com o sertanejo. Mas essa música que eu cantei, quem que é? Não sei. Passou de... Não é igual também. É ruim, hein? Ruim. Eu acho que é sim, hein? É ruim, velho. Não, não aquele do Luan Santana lá. Já viu um cara chamado Eduardo Costa, já viu, mano? Já. Ué, dinheiro pra caramba. Eduardo Costa do Grêmio. Não, não é isso. Mas é dinheiro pra caramba. Esse cara vende Grêmio. Vende, ele ganha uma grana, mano. Deixa eu falar da festa do Energia na Velha. Vamos falar um pouquinho da festa do Energia Velha aqui, porque é muito legal. Olha só. Você que tá ligado aí, olha. Teremos festa do Energia na Velha dia 8 de novembro do Hopi Hari. Será um verdadeiro festival de diversões. Teremos todos os DJs do Energia na Velha distribuídos em duas pistas dentro do parque. Jogos de tarde no telão, os melhores filmes da época e muito mais. Agora imagina você, o Hopi Hari inteiro tomado pelo clima do Energia na Velha, hein? Ingressos à venda, lojas Tentibitro Shoppings, também lojas Offner. Vendas online pelo site ingressorapido.com.br e também pelo site casadoingresso.com.br. É, cara, agora um detalhe muito legal, porque se você comprar esse ingresso para a festa do Hopi Hari, Ele vale pro sábado inteirinho. Você já chega de manhã, fica lá brincando e depois curte a festa do Energia na Véia até o final da madrugada, hein? Você pode ir de manhã, né, e curtir essa grande festa aí logo cedo, tá bom? Se você for de carro, também tem um imenso estacionamento para você guardar seu automóvel. Agora, se você preferir, você pode comprar também seu transfer com a TLZ Music. Informações sobre o transfer, que teremos saídas lá durante todo o dia, ligue 30832134, 30832134. É a festa do Energia na Véia no Hopi Hari. Compre já o seu ingresso de segundo lote com preços mais em conta. E eu vou, não adianta você dizer que eu não vou, porque eu vou, eu vou na festa. Você vai não, cara. Você vai se tiver tudo não, esquematizado lá. E a margem de erro? Não, vou... margem de erro, cacete. Ô, Dodô, o Landucci tá inaugurando um novo tipo de burrice. Assim? É burrice e ostentação, velho. Ele ostenta mesmo, sabe? Mas ferrar, isso é falta de cultura, ele tem estudado, mano. Não é, não tem estofo. Soletre, o que você tentou falar aí, bacana, estofo. Procura aí, tá bom, sabe. Bacana, estofo, o Moca me chamou de burro, eu tô na merda mesmo. Bom, mesmo. Ó, burro, vamos. Culpa. Não, nada, não, merda, todo mundo que você não tem bagagem, velho. Fala palavrão lá no Altas Horas. Mas isso não é palavrão? É. Não, o mano falou então merda fala também. Fala amanhã no Altas Horas. Não, já tá gravado. Não é ao vivo? Amanhã é o Pelé cantando funk lá, hein? É. É aniversário do Pelé. Dá uma palhinha aí pra gente ver. Quantos anos o Pelé fez? Não, essa, entendo, mas você vai entrar? Entendo. Eu vou ter falar, eu vou ter dizer. Para as criancinhas, eu canto ABC. Todo mundo. ABC. ABC, toda criança tem que ler e escrever. Com os passinhos do Romano, vai no passinho, vai no passinho. Conhece esse funk? É, você não vai cantar o que você cantou fora do ar, que você falou toda criança só aprende a se bater? Eu nunca falaria isso. Faz um funk aí. Eu já falei. Toda criança só aprende, tem que ler e escrever. Esqueceu. Os leque, leque, leque, leque, leque, leque. Agora sim, ó. Girando, pro lado, girando. Isso aí é a mãozinha do volante, entendeu? Ah, volante. O passinho do Pelé, quero ver o baile todo, é isso, entendeu? Tá bom, amanhã. Vou te falar, o ninguém mais vai assistir, porque eu já cantei o crime. Já contou, ninguém vai ver. Né? Bom, vamos partir para mais ligação, 3284-7097, em nome de Hello Food. Procurando alguma coisa para comer? Hello, delivery no Hello Food, baixe já o aplicativo, deu fome? Dá um hello, mano, é isso aí. Vamos lá, Asgrobo, tocou, tem ouvinte para participar aqui, ó. Vamos lá. 3284-7097, alô. Faz o leque-leque aí, Pelé. Leque-leque. Girando, pô. Cala a boca, pô. Alô, quem fala? Passinho, alô, Anderson. Fala, Anderson. Anderson do que é o nome completo? Anderson Trajano Silva Neves. Tô seguindo, baralho. Você é parente do José Trajano? Ah, sim. Ô, Domênio, deixa eu falar um negócio. Não vem me encher a paciência. Ô, cala a boca. É porque é o seguinte, peraí, né, assim, precisa saber que roupa você tá trajando pra você participar do programa. Ah, né? Chupa aí, ó. Chupa aí. Ele tá substituindo o RG. Pega na minha balança aqui, ó. Pô, abraço pro Carlos Alberto, tava ontem no Danilo. E casou, né? Ele voltou com o André de Nóbrega. Casou. Eu vou falar, que cara legal esse aí, mano. Ele é, mano, sangue bom demais, mano. É, ele que o cara voltou e casou. Fez um programa que ele parece, ela parece de noiva. Ah, tava brincando, né? Mas enfim. Anderson. Oi. Anderson. Quantos anos você tem? Eu tenho 29 hoje. 2.9, Ceará. Ô, já falei, precisa ver que roupa ele tá trajando ele. Foi antes pra você inverter as ordens. Você falou antes. É porque é o seguinte, eu aprendi. Tem que esperar a idade. Não, pô. É assim. Na matemática diz que as ordens do fator não altera o produto, nisso. Vai pro inferno você. Chupa do menino. Ô, vai pro inferno. Ô, Anderson, e o bairro, hein? Qual que é? Bom, neste momento eu estou aqui na Vila Olímpia. Não, mas você mora aí? Não, eu moro na Vila Barros. Quero ver o Benjinho agora adivinhar, hein? É, o que vale é onde você mora, não onde você tá. É o lugar onde ele tá. Vila Olímpia eu tive aí ontem. O meu amigo Aldo na Gomes de Carvalho. Meu amigo, na rua das Olimpíadas. Olimpíadas. Agência Gotcha. Do nosso amigo, lembra do Aldo Moino? O Aldo tá com a agência lá? É, o Aldo. Aldão, gente boa. Fischer. Um abraço pra todo mundo lá. Mas aonde que é o Barros? Vila Barros. Vila Barros. Se não me falha a minha grande memória, é Guarulhos. Acertou. Acertei, velho. Sensacional. É, você é o cara. Eu sou o cara. Você é o cara, cara. Bairro não cara, tem pra ninguém. Cara, e para de zoar o cara, cara. Eu gosto quando o cara fala Vila Barros. Eu quero ir Bages, é Vila Barros. Ó, já que o Juninho manda abraço pro Matuidi, cara, eu queria mandar abraço, cara, pra um cara, pra cara, quem? Que eu gosto demais, cara. Quem, velho? Carambeu, cara, abraço. Carimbá, tá. Outro, velho. Carimbo. E que bairro você mora, Paulo Ricardo? Eu moro em Carapicuíba, cara. Não é Paulo Ricardo, é o Dinho. Essa errou. Ah, desculpa, é o Dinho. Você tá louco? Eu tô. Fala aí, cara. Ô, Dinho, qual que é a revista que você gosta de ler? Caras. É. Sabe qual a banda que eu mais gosto, cara? Banda? É. cara metade. E qual que é a música que você cara mais gosta metade. De cantar? Qual que é a música que você mais gosta cara, de cantar? Cara caramba, cara cara, ó. Oh. Fala aí, cara. E qual a sua opção? Você gosta de? Olha! Eu gosto de caras, cara, eu tive que falar, cara, você gosta de mulher. Anderson. Odinho, toda vez que você joga cara e coroa, você sempre pede o quê? Coroa. Te ferrou, trouxa. É só pra diferenciar, cara, pra ter uma piada final, cara. Tá bom. Terminar o roteiro. Anderson, time. Sobe o hino, mano, aqui é Coringão, velho. Coringão, mano, é tudo nosso, mano. O bagulho é louco. Amanhã tem o maior clássico do mundo. O maior do planeta. O maior, digo mais. Boca e River. E, ó, não, e digo Boca mais, River. Domênico, ó, me desculpe aí os candidatos à presidência, porque Corinthians e Palmeiras ofuscarão as eleições presidenciais do Brasil. Já tá ofuscando. Ninguém fala de lado A, lado B. Tá ligado? Dane-se, velho. Vamos falar de Corinthians. Alguém atravessa o muro pra assistir Corinthians e Palmeiras, mas Boca e River os caras vêm. Lado A, lado B é a música do Rapa. Lado A. Sim. E Rapa, que é uma das melhores bandas nacionais. Ô, Landu, se imita o Falcão do Rapa aí. O Falcão eu não sei, cara. Eu preciso ensaiar, cara. Peraí que a minha empregada tá me ligando. Mas o bagulho é o seguinte, ô, amigo. Oi. Antes de mais nada, aí o Corinthians, ele conseguiu aí diminuir um pouco a pena do Guerreiro, que na minha opinião foi absurda. O Guerreiro amanhã tá fora do clássico contra o Palmeiras e do próximo jogo diante do Curitiba também. Mas ele volta contra o Santos. E aí, cara, o que você achou dessa bobagem que o STJD fez? O STJD é o câncer do futebol brasileiro. Porra, mano, tá louco, hein, cara? Eu concordo plenamente com isso, cara. É, tá acabando com o futebol, é tudo televisão, vê... Qualquer coisinha aí é punição pra cá, punição pra lá. E segunda tem o julgamento do Petros, né? Também. E vou dizer uma também. Coisa. Os caras apitam o jogo tá de nessa novo. Também, viu? Eles apitam o jogo duas vezes. O juiz acaba o jogo, aí eles assistem e apitam novamente o jogo. Não, fica uma coisa ficando cada dia mais chato, cara. Eu acho que os clubes eles deveriam bater de frente com o STJD. Deveriam criar uma comissão extra, disciplinar, alguma coisa do tipo aí que entre em consenso. Pra fazer um negócio mais justo e mais óbvio. Mas já é pré-estabelecido, mano. O cara tomou um cartão vermelho, a suspensão automática tá escrito. Não tem essa, tomou um, mas eu acho que esse merecia mais que um jogo. Os caras gostam de aparecer. E deram luminosidade pros caras no último campeonato brasileiro. E agora o nego quer. Mano, se o Fluminense vai envolver diretamente o Corinthians buscando uma vaga na Libertadores, vão tirar 4 pontos, vão tirar Guerreiro. Não, mas isso aí eu não acredito não, Portugal. Eu acredito sim. Eu não acho que seja... Dependendo de onde está o clube, os caras facilitam ou dificultam. Não, mas eu não acho que seja algo premeditado aí pra beneficiar o clube carioca, independente de qual seja. Não acho que seja não. Eu não boto fé nesse. É que eu acho que o STJD, Portugal, é um órgão fraco, ridículo, tosco, tá certo? Que gosta de aparecer mais do que deve. Não tem. Infelizmente, a gente aqui quando vai participar de algum papo esportivo e infelizmente temos que comentar a respeito desses caras aí, porque eles acabam decidindo o futebol fora de campo. É, mas infelizmente o nome desses caras que compõem esse órgão, eles aparecem muito mais do que determinados jogadores no campeonato, cara. Infelizmente esses caras aí estão estampando site, jornal, revista. Isso é cambada de janotinha frustrado que fica numa gravata lá no ar-condicionado, queria ser jogador de futebol e não conseguiu, pô. Ou seja, falta do que fazer. É verdade, cara, mas infelizmente é isso. Mas, ô amigão, falando agora dentro de campo, o matemático Tristão Garcia, esse cara sempre aparece, né, velho? E sempre é. Final de campeonato, sempre erra. Ó, sabe qual é o apelido desse cara? Tristão Garcia é Roberto eleitoral. Carlos. Ele sempre erra. Pesquisa erra sempre também. Não, mas ele é matemático, velho. A questão não é errar ou acertar, português. Ele tá baseado em números e confrontos. Não forçou um pouco na queda aí, não? Mas 46 pontos. Será que chega a isso? Não, mas é uma margem de corte. Ele tá fazendo em cima do estudo matemático. Todo ano é isso. A matemática é fria, velho. Então, mas tem um time lá atrás que faz jogar pra caramba. Mas futebol não é matemática. Mas é que tá, Domenico. Futebol não é matemática. Esse cara falou que o Fluminense estava rebaixado passar informação. Em 2009, se não me gente, engano. Gente, não é falar que tá rebaixado. O rebaixado é tá 100%. Ele não colocou em nenhuma pesquisa aqui. Nem o Cruzeiro dá como não pode. Como chance aqui de Libertadores, ele põe 99. Você sabe o ano que eu te falei? Calma, o ano Portuga. Que salvou o Flu. Você lembra não, disso? Mas independente disso, Portuga, ele coloca aqui 99%. 99 não é 100. Tá bom. Ele cravaria que o Cruzeiro... estaria na Libertadores se ele pusesse 100%, não pôs, tá certo? Tudo bem. Todo mundo sabe que o Cruzeiro vai estar na Libertadores, que o Cruzeiro já é o campeão brasileiro. Porém, a matemática é fria, gente, tá analisando números aqui. Com relação aos números aqui do Tristão Garcia, que pode ser encarado como Roberto Carlos, só chega no final do ano mesmo. No final do ano ele sempre aparece, né? E só aí que ele aparece. Ó, ele aponta aqui que o Corinthians tem 64% de chance de ingressar na Libertadores do ano que vem. É muito ou é pouco, cara, essa porcentagem aqui diante do que o Corinthians tá jogando? Cara, eu não acredito em números. Se jogar o futebol que tem que jogar, que nem aconteceu nos dois últimos jogos, aí eu concordo plenamente. Contra o Cruzeiro e contra o jogo contra o Vitória, aí eu concordo. Aí o Corinthians tem que estar lá. Agora, se jogar aquele futebol pífio que jogou contra a porcaria do Chapecoense, cara, eu tava lá no Itaquerão lá, eu só faltei pular dentro do gramado pra falar. O Luciano andava em campo. O Luciano é jogador de segundo tempo. Pra mim, é um jogador de segundo tempo. Não tem que começar de titular. Você vai ver. Ele vai começar de titular amanhã contra o Palmeiras, ele não vai fazer nada. Mas é que tá, amigão. O Luciano também acho que ele rende mais quando ele entra no decorrer do jogo. Aquele típico jogador pra puxar contra-ataque, aquele jogador veloz, e pega a defesa do time adversário cansado. Eu acho que é uma boa alternativa aí se ele começasse no banco mesmo. Mas com relação a esses números aqui, os 64% de chance que o Corinthians tem, eu acho que reflete bem o que o Corinthians tem de condições aí de pegar essa vaga no campeonato. Ele tá colocando... O Corinthians é um time que não empolga, tá certo? Tem chance, por já estar no G4, tem chance. Mas é aquele time que muitas vezes oscila, tá certo? É aquele time que não passa confiança pro torcedor. O Corinthians, eu não me lembro de uma sequência de 4 vitórias que o Corinthians tenha tido nesse Campeonato Brasileiro, não me lembro. E um time que quer buscar, de fato, o título, ou pelo menos um G4, ele tem que ter essa constância. Ele precisa ser um time mais homogêneo. Ele precisa, de fato, aí passar essa confiança pro torcedor. E o time do Corinthians, infelizmente, não passa, cara. Eu não sei não, viu, mano? Eu acho que o Corinthians é um puta time bom. E o que faltou pro Corinthians, na minha visão, falando sério, eu acho que o elenco é bom também. Foi um segundo atacante de respeito. Se ele tivesse um atacante como Rafael Sobis, ou o Wellington Nem, um cara desse estilo, mas bom, um bom jogador, um bom segundo atacante, pra jogar junto com o Guerreiro. 4 caras no meio campo, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Portuga, não concordo jogando com você. Eu acho que o Corinthians ia render mais, cara. Eu não concordo. Eu acho que faltou pro Corinthians aí esse ano, principalmente o Campeonato Brasileiro, foi postura, foi vontade. Atitude, tá campo. Certo? Óbvio. O time do Corinthians, amigão, quando ele joga contra times que estão brigando pelo título, times grandes, o Corinthians ele tem uma postura. Ele sai pro jogo, ele vai pra cima, ele intimida o adversário. O Corinthians, quando vai jogar contra um time pequeno, que aí sim deveria ter essa postura aí ofensiva, essa postura ativa, de ir pra cima, de agredir o adversário no bom sentido, falando em termos futebolísticos, o Corinthians ele era um time submisso. O Corinthians ele ficava jogando na retranca, muitas vezes esperando um contra-ataque, tá na cara que o time pequeno não vai fornecer. O time pequeno ele tá no papel dele, principalmente jogando em São Paulo, ele fica recuado ali, ele fica praticamente atrofiado na defesa. Ele fala pra você, sai aí, eu vou esperar você. E é óbvio, a obrigação é toda do Corinthians, e o Corinthians ele não tinha essa vontade, essa gana de ir pra cima. Fala, meu. Ô, mano, você não acha que isso é problema é o Mano Menezes ali? Você não acha que quem tem que dar um baque no time é o Mano Menezes? Fala, ô, meu, e aí? Claro. O que vocês querem da vida? Óbvio. A responsabilidade, na minha opinião, é toda do treinador. Porque por mais que o Corinthians ele tenha suas deficiências, como todo time do Campeonato Brasileiro também tem, precisa de reforço, precisa, mas o Corinthians aí com o elenco que tem, era pra estar nadando de braçada nesse campeonato, cara. O time do Corinthians era pra estar brigando com o Cruzeiro. Com o Cruzeiro mesmo. Claro, o Corinthians, amigão, eu volto a falar, eu sempre friso isso daqui, eu volto a repetir, parece redundância, mas eu tenho que dizer. Ó, Corinthians e Criciúma, Corinthians empatou, Corinthians e Botafogo empatou uma em casa e perdeu outra. Corinthians e Bahia empatou. Corinthians e Vitória empatou. Corinthians e Curitiba empatou. Corinthians e Chapecoense, cara. É time pra bater, empatou. Pra meter 4-5. Eu sei Figueirense que cês... perdeu 2, eu sei, cara. Que vocês estão falando do Corinthians, e é claro que vocês têm que falar do Corinthians, vocês são corintianos. Mas eu vendo o campeonato, analisando o campeonato dos outros times também, todo mundo tem uma história triste dessa pra contar. Mas, Portuga, eu tenho São que me Paulo pautar tem... no que eu tô falando aqui, não, que sim, é Corinthians, sim, mas velho. Por isso que eu frisei. Vocês têm que falar mais do Corinthians. Mas todo time tem uma história dessa pra contar. Infelizmente, mano, pouco se me mantém a regularidade. O próprio Cruzeiro, desde maio, não emplaca 2 vitórias seguidas. Aí, Portuga, não pode perder o tanto de ponto idiota não, que o Corinthians perdeu assim. Seguidas não emplaca. Ele empata uma, ganha outra. O Cruzeiro, desde maio, não Portuga, emplaca. Antes da Copa, o Corinthians ele jogou contra o Atlético Paranaense aqui no Canindé. O Corinthians tava ganhando de 1-0, tá certo? Jogo tranquilo. O Atlético empatou o jogo porque o Corinthians recuou. E só não virou porque a bola bateu na trave. Porque Corinthians e Botafogo. 1-0 é goleada. Ah, então, Corinthians e Botafogo, que foi na arena também, o Corinthians tava ganhando aí até os 47 do segundo tempo. Jogo tranquilo, jogo morto. O Botafogo, no único chute que deu no gol, a bola entrou, cara. Tá certo? O Corinthians, ele chama demais o adversário pra cima. Corinthians e Inter, amigão. Corinthians e Inter na Arena Corinthians também, nesse jogo aí que... Nós foi jogamos jogo no primeiro turno. Da Copa. Justamente, foi o primeiro jogo depois da Copa do Mundo. O Corinthians aí com 9 minutos de jogo, 9 minutos do primeiro tempo, já tava 2-0. O Inter, jogando muito. Aí que tá. Muito. Aí que tá. O Inter tava praticamente aí morto no jogo e o Corinthians, ao invés de meter 4 no primeiro tempo e lacrar de vez o resultado da partida, o Corinthians ele deixou o Inter gostar do jogo, o Inter começou a crescer na partida, fez o gol e só não virou a partida ali, antes de virar, teria que ter empatado, mas só não empatou aquela partida porque o Cássio pegou uma baita bola e depois, não sei se foi o Rafael Moura, se foi o Wellington Paulista, acabou perdendo um gol embaixo do gol, cara. Sim. Ou seja, o Corinthians. Ele... então, aí que tá, cara. O Corinthians ele tem a chance de matar o adversário e não mata. Mas você vê, o exemplo foi contra o Atlético Mineiro. Abriu um abelo lá, cara. Também, com o resultado que já tinha feito de 2 aqui em São Paulo. Exato. É ridículo, cara, é ridículo. Não podemos aceitar esse tipo de comportamento. Aí o Mano Menezes vem aqui, tá certo? Na última vitória do Corinthians. Ele dá uma ironizada brasileiro. Na coisa. Aí ele chega lá com aquele ar arrogante, prepotente. Cadê a crise no Corinthians? Desculpa, Mano Menezes. Você jogou a Copa do Brasil pelo ralo. Você jogou a Copa do Brasil pelo ralo, Mano Menezes. Essa vitória diante do Vitória, da Bahia, tá certo? Não fez mais do que a tua obrigação, Mano Menezes. Você não fez um favor pra torcida do Corinthians em ter vencido o Vitória. Você não fez um favor. Até porque você não fez Vitória, mais do que a sua obrigação. É igual que é o Vitória, né? É igual assim, ó. Vou usar o que o Mano faz com aquelas analogias. O marido bebe, sai a noite inteira, bebe pra caramba, chega em casa 7 horas da manhã com um saquinho de leite na mão. A mulher vai reclamar com ele, olha pra mulher e fala, ó, mas eu trouxe o leite, hein? Exatamente. É a mesma coisa, velho. O cara pronto, zoou. O Mano Menezes, ele arrebentou com o Corinthians contra o Atlético Mineiro. Mas ele ganhou do Vitória, trouxe o leite, é por aí. Ganhar do Vitória é a mesma coisa que bater em bêbado. Porque eu vou te falar, ó, amigão, o negócio é o seguinte, essa Copa do Brasil tava no colo do Corinthians, cara. Tava no colo. Tava. Eu acho que o Corinthians vai chegar na Libertadores, sabe por quê, mano? Porque a Libertadores, pros times brasileiros, na minha opinião, acho que vai abrir umas vagas a mais. Porque, pra mim, é a minha opinião de futebol, eu acho que o Atlético Mineiro vai chegar na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Pra mim, a final é Atlético Mineiro e Cruzeiro. Pra mim também. E pra mim, o Cruzeiro vai ser o campeão brasileiro, vai abrir mais outra vaga. E o São Paulo tem chance, apesar de muita gente tá falando que o São Paulo já chegou na final. São Paulo na semifinal contra o Nacional, ele tem jogo difícil. E numa final, que seja contra River, Estudiantes ou Boca, ele vai ter jogo difícil também. A gente vê como exemplo o Corinthians de Boca, né? Na Libertadores, tava jogando bem pra caramba. Picaram o rodo no Corinthians, mas tudo bem. Eu acho que... Quem picou o rodo no Corinthians ali foi o Amarilho. Até eu admito. Fazer o quê? Agora, mano, eu tenho uma pergunta pra ti. E, ó, digo mais, depois daquele jogo, se a Conmebol tivesse vergonha na cara, Tite, convidaria o Corinthians pra participar fazer a pergunta. 10 anos consecutivos da Libertadores sem conquistar vaga. Tu quer falar essa merda e não deixou falar? Merda não, é verdade. Porque eu quero fazer uma pergunta pra ti, pra isso eu vou perguntar, pra te perguntar uma coisa pra ti. Vamos lá. O Ralf joga amanhã. O Ralf ainda é dúvida. Então não vou assistir, não vou perder meu tempo assistindo. Né, mano? Oi? O Ralf tá relacionado, aí pelo jeito começa no banco. Então, mas é que tá, amigo, o Ralf, ele já tava relacionado, até nesse jogo contra o Vitória, não sei por que ele não foi. Ele já tinha treinado com bola, aí falaram que ele sentiu, mas ele disse que tava bem. Tá certo? Ô, mano, não sei se é bem queimar, cara. Mas eu não sei se ele tem um relacionamento de amizade aí com o Mano Menezes. Mas peraí, o futebol desse cara caiu tanto assim que, sinceramente, vocês acompanham o meu jogo. Eu vejo o jogo do Corinthians de maneira superficial. O Ralf, pra mim, se eu fosse o técnico da seleção brasileira, eu teria o convocado. Até pra Copa do Mundo, esse cara é muito bom. Não só pra você, Portuga. Pra mim também. Pra mim, ele é o primeiro volante melhor do Brasil. Olha, eu gosto muito do Ralf. Olha, amigão, eu gosto muito do Ralf. Tô achando estranho, tá? Aí que tá. O papo que rola nos bastidores aí é que o Mano Menezes não vai muito com a cara do Ralf. Tá certo? Tá parecendo, hein, mano? Tá parecendo igual o Palmeiras quando tinha o Pierre e o Filipão não impunha ele, não gostava dele. Então, mas é que tá, era bom jogador. Mas não gostava do treinador. Mas ele é bom jogador. Mas eu não gostava do jogador. O fato do treinador não gostar do jogador e o jogador não gostar do treinador, eu acho que isso acontece. Num grupo de 30 pessoas, que um tem o ego maior que o outro, isso daí é natural que aconteça. Porém, tem que prevalecer o profissionalismo. Então, o fato de eu não gostar de você, se nós trabalhamos juntos, nós temos que fazer valer seu negócio. Você gosta do domínio? Você é bom profissional. Tem que ser profissional. Tem que beijar o Mano Menezes, assim, quando tava o Tite, a gente quase não escutou falar que jogador não gostava do Tite, que Tite não gostava de jogador. O Mano Menezes é shake... É Ralf. Não, mas olha, Igor, com relação ainda pra completar esse lance do Ralf, eu acho que o Ralf ele tem bola pra jogar nesse meio campo do Corinthians. Porém, que tem. O Ralf, ele não lembra, mas nem na unha do pé, o jogador que ele foi em 2012. O Ralf, ele teve uma queda de rendimento absurda. Mas aí também, será que não é porque eu pergunto pra você. Você acha que se o Ralf tivesse no time contra o Atlético Mineiro, o Corinthians tinha tomado aquela quantidade de gols? Olha, eu particularmente acho que não, mas isso daí é um achômetro. O time do Corinthians inteiro, não dá pra falar que foi por causa de um ou de outro que acabou tropeçando e perdendo aquela partida. Aquilo lá foi um absurdo. E na minha opinião, o elenco inteiro merece ser responsabilizado, a não ser o Cássio, que pegou muito durante o jogo, e o Guerreiro. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Você falou que o cara caiu de rendimento, mas eu também vou defender aí o Ralf. É muito difícil você trabalhar com um chefe que te desestimula, que te enche o saco, que te pega no pé o tempo todo. Você precisa ter um equilíbrio emocional. É muito difícil porque você queria sair e não saiu. Pode ser também. É, se você tá. Não tá feliz no lugar onde eu você tá, mano, seu rendimento cai automaticamente. Não, mas gente, a questão não é... Essa última janela dele tem que ir embora. Não é, não, mas a questão não é essa de falar... ele tá fazendo corpo mole porque queria estar lá fora, não é isso. Mas muitas vezes o cara se programa pra receber uma proposta e poder jogar fora do Brasil... Não vem, ele se frustra. E a proposta não chega. O cara se frustra. Aí o cara fala, pô, eu tava com esse plano de ir pra lá, pô, a proposta não chegou. Começa a jogar mal, desfoca. Mas ele teve ou não teve proposta, mano? Não teve. Nos anos anteriores teve, lembra, mano, que a gente comentava que a Alemanha tava atrás dele? Olha, Portuga, teve, é relativo, porque essa proposta de fato nunca chegou na mesa do Corinthians. O papel nunca chegou, né? Tá certo? Falar, pô, então, tem um clube alemão interessado no Ralf, pô, pode ser que o Ralf vá jogar na Europa, em algum outro clube aí que não seja na Alemanha também, mas papel tirado ali na mesa do Corinthians também nunca chegou. Mas, ô amigão, então manda aí seu placar, cara, Corinthians e Palmeiras amanhã. Amanhã, 3-0 fora o show. Que merda que tu falou agora. Que merda. Ué, no primeiro turno meteu no 2 aqui. Do Palmeiras vai ser? Primeiro turno foi 2. Boa, irmão. E, velho, ó, o Palmeiras não ganha do Corinthians do Pacaembu desde 95, hein, mano. Não ganha, não ganha. Não ganha, mano. Que tabu é esse, hein, tio? Que tabu é esse? Agora o tabu é pro estádio, Você só conta o estádio? Não, Pacaembu. Não, é só conta o estádio, tá? Eles só contam isso, pra ganhar só assim. É que o Pacaembu é nossa segunda casa. Retrospecto geral. O Pacaembu é nossa casa de veraneio. Agora não ganha, sei lá, na Rua Javari desde 2004. Espera lá, então contesta, contra números no argumento. 14 jogos que ganharam do Corinthians na Arena Corinthians. É sério mesmo. É, então. Ô, mano, a gente tá 100 anos sem ganhar de vocês na Arena Corinthians. Então. Tá mesmo. Tu é ridículo esse tipo de comparação. Também. 3-1. Pro Palmeiras? Tá, vamos tomar um gol de vocês, tá bom. Eu vou pra você, o primeiro gol do Palmeiras vai ser do Henrique. E aí 1-0 acabou. 1-0 e o Corinthians vai fazer, o Jadson vai fazer gol, olha só. Aí tem o ouvinte, momento fofarrão. Tomar gol do Jadson, rebaixa. É o médico Jadson. Ouvinte fofarrão. Mas pode acontecer, velho. Imagina, Domenico. Para pra pensar, Domenico. Se liga. Para. Ó, Palmeiras 1-0 até 44 do segundo tempo. Sim, mano, vai ser igual o Cruzeiro, pô. 45 eles empatam e nos 47 quem vira. Mano, tu sabe que o. Eu espero que seja o Renato Augusto. Mano, tu sabe que se tem mais um minuto o Cruzeiro virava o jogo. Era perigoso. Isso é verdade, eu digo pra ti que isso é verdade. É isso aí, Anderson. Manda seu abraço aí, vamos lá. Já mandou? Cadê? Alô? Oi? Manda abraço aí, velho. Bom, quero mandar um abraço pro pessoal do Santander aqui que trabalha comigo. Certo. Eu quero mandar pra minha esposa que eu amo ela. Ah. O nome dela é Gisele. Ah. É, mandar um abraço pro Careca, Carlão, que sempre Conheço também o Careca. Você gosta do Careca? Ah, adoro, menino. Quase não vejo ele. Tô sempre gosto. E quero fazer um merchan, hein? Manda. HD é de bate pronto. Ah. Bozano é jeito de menino, cuidado de homem, é isso? Não. Troca o menino por outra coisa. Só a nova linha Bozano. Só a nova linha Bozano. O que, que ela faz? Ajudei aí, vocês ajudaram o cara aí pra ganhar o... Mas pô, tem que prestar atenção. Não. Bagulho. Se você tivesse dito que era pro Palmeiras o resultado, eu te ajudar. Agora eu vou Não vou ajudar porra nenhuma. Você é um dos melhores aí, Dodô. Que é? Você é o melhor, cara. Agora não adianta vir com um vídeo assim. Tá escovando. Agora bolinha chinesa não. Quanto vai ser o jogo amanhã, então? Vai ser 3-1 pro Corinthians, cara. Então valeu, tudo de bom, abraço. Tchau. Ajuda o cara aí, Não se desligou. Meus amigos. Você deu uma de palhacinha agora. Quero que você... Estádio 179 de Peugeot 308 com teto panorâmico e rádio MP3, USB, Bluetooth por R$690 por mês. Tem um esperando por você na Rede Peugeot, hein? Brincadeira. E nome também, meus amigos do Grupo Esser, um nome construído com história. Ah, vamos falar de HD Seguros agora, hein? Imagina que você tá no seu carro, né? Você tá esperando o sinal abrir confortavelmente no seu carro, de repente, pá! batem na traseira do seu carro. Ah, isso é esse prostituto da vida, né? Pra ver o que aconteceu lá e descobre que o motorista do outro carro é nada mais, nada menos que o Anderson Silva. Aí você não vai discutir com ele só por causa disso, né? Então, e ó, eu vou dizer uma coisa pra você, nem precisa, porque o Anderson Silva tem seguro HDI. É, só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá tudo resolvido, tudo certo, hein? Em minutos, a autorização do conserto tá na mão, hein? São dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E olha, é por isso que eu digo pra você sempre, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de contar com a HDI, hein? Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, ó, você sabe, né? É difícil de bater, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto, consulte o seu corretor. É, consulte o seu corretor, pois é, seu estádio 97 aqui na Energia 97, não é verdade, Broca? DJ, Broca Fumigante, Broca Fumigante. Diretamente. Ah, já vi o site do meu lado, Luciano. É loucura, é loucura, é loucura. Ao meu lado, Chiquinho Scarpa. É, realmente, estão shows aqui no estádio 97. Catra. Pro MC Catra. Estou aqui, ó. E só pra explicar, eu sou estudado em 3 faculdades. É, você tem direito, me falaram aí. É verdade? Tem direito de muita coisa. Gente, ao meu lado, Juninho Pernambucano. É burro, tudo bem. Acho que falta alguém você chamar ainda. Tudo bem que ele não pode, pode não ser, ele é inteligente, vocês falaram. Mas musicalmente, não sei se ele conhece, ué. Eu sou tão música inteligente, é música, filho. Eu sou tão inteligente que eu canto funk, que é pra ganhar grana. Ah, você canta funk. É, dinheiro dos pontos. Meu lado, personalidades, cora. É, mano, também. Mano, Maurício, só os ricos, né? Só os ricos. Ah, eu não. Só a High Society. Mano, pobre. Quem é pobre não usa camisetinha polo assim, não, velho. É, eu sou pobre, aqui é correria, tio. Bom, vamos ver a mensagem chegar aqui, vamos lá. É classe C e D, rapaz. High Society ao meu lado. Aqui. Boa noite, amigão. Eu sou fã do Mano, mas ele precisa parar com essa mania de quando estar falando, as outras pessoas comentarem em cima dele e ficar dizendo, calma, gente. É só um toque, pois eu sou muito fã de todos. Tá te dando um toque. Daniel Prado. Estrelinha. Ele vai fazer de novo. Negativo. Era a gente. Daniel. É, tá vendo como é complicado? Por que ele passa? Tá vendo como é complicado, meu amigo? Eu vou falar, vou responder, os caras estão falando 18 em cima. Deixa eu acabar de ler a notícia, depois vocês falam. Senão eu não falo o nome dele. Daniel Prado, de Sorocaba, São Paulino. Pronto. Então, aí que tá, Domênico. É, eu falo isso até pra que o programa não vire uma feira. Porque se você tá falando alguma coisa, é natural que o ouvinte, ele esteja prestando atenção no que você fala. Certo. Se 3 pessoas falam em cima de você... Já não dá mais. Ele não ouve nem você, não ouve o Rude, não ouve o Moto e não ouve ninguém, Porto. Ninguém. Ou seja, o programa vira uma salada. Uma bagunça. Eu tô falando isso até por interesse dele. Verdade. Agora, se ele tem o ouvido apurado, ele consegue dizer que tá numa discussão de rádio, 8 pessoas falando ao mesmo tempo, tudo bem. Aí eu acho que ele tem a razão dele. Vamos melhorar o nível disso aqui? Vamos continuar com isso? É porque o pessoal é louco mesmo. Tem jeito. É, todo mundo aqui é louco. Marcos mandou mensagem. Mano, amigões, Ralf hoje sem as duas pernas é melhor que o Guilherme Andrade, que falhou em 3 gols dos 4 que o Atlético marcou. Mande um abraço pra galera. Concordo com da Cisgraf. Ô Cisgraf, mas o Guilherme Andrade não podia estar jogando no Corinthians. Tem ele mais meia dúzia. O tal do zagueiro Felipe, com todo respeito, eu nunca vi esse cara. Se ele entrar aqui, eu não sei quem é, mas só do que eu vi ele jogando contra o Atlético Mineiro e mais um outro jogo lá que ele entregou na Arena Corinthians também, eu vou te falar, ele não serve pra jogar na Portuguesa. Infelizmente, a realidade, não tem nada contra a pessoa do cara, mas futebolisticamente não joga nada. Mano, em Portugal, o Corinthians não ganhou mais nada porque o juiz não ajuda mais. KKKKK. Abraços pra todos e lê meu e-mail aí, Dodô. Já li. É legal pela zoeira, mas não é assim também. Deixa eu ver quem mais aqui. Olá, amigons. Me chamo Lamartine Vinícius. Eita. Programa Lamartine Vinícius. Em relação à campanha do Timão, concordo com o Mano. E em relação à violência entre as torcidas, eu já passei na pele o susto e o desprazer de encontrar cerca de 6 torcedores do Palmeiras por muito pouco. Eu não estou nessa lista de estatísticas aí, viu? Acho que torcidas organizadas deveriam ter um sistema muito mais rigoroso de agregar os seus membros. Chupa RG. Mandou, RG não tá. Ele me xingou também, esse desgraçado. Xingou vocês, são roda. É, mandou. Não devia ter lido essa praga aí. Não. Já li, né? Já foi, Gabriel, tô brincando. Fala, Dodô, se gente. Algum brasileiro ganhar a Sul-Americana, não tira uma vaga da Libertadores do Brasileirão? Sim. Não. Uma vez que o título da Sul-Americana dá uma vaga para Libertadores, né? É, fica G3. Diminui uma vaga. Agora precisa ver o que é o seguinte: a gente tá falando aqui desse negócio de vaga, mas eu quero deixar bem claro, eu inclusive li o regulamento da Conmebol. Quem indica? Você leu inteiro mesmo? Não, a parte que me interessa. Quem indica é as confederações. É. A Argentina indica, a CBF, a AFA indica, a CBF indica. O Brasil tem 5 vagas. De vaga, ó. A solicitação para todos os shoppings, Domênico Gato. Ah, todo shopping é devia ter aquela luzinha verde e vermelha ali para indicar se a vaga tá ocupada ou não. Aham. É playboy, um porre, né? Ter que ir em shopping, ficar olhando aí, ver se tem uma lacuna, né? Ali. Ah, isso, rapaz, é coisa para imbecil. VIP, vai vendo como o cara é playboy. Antigamente, você olha a reclamação VIP, vai. De boy do mano, tá vendo? Ah, fala, mano. É boy não, vocês não vão em shopping? Ah, vai ficar reclamando isso, sim, cara. Né? Ah, luzinha eu não vou, não, velho. Qualquer shopping hoje tem esse bagulho de luzinha. Tem? Tem. No Center Norte não tem. Vai lá no shopping do Capão. O Center Norte não tem, o Jeg, porque o estacionamento tá aberto. Então, como você vai pôr uma luzinha? Então não tem. Então não tem Jeg. Então não é qualquer um. Tem que ter um poste pra cada vaga. Como é que é o shopping do Capão? Eu acho que mano, só o JK e o. Mas não, não, o shopping lá, tem. O shopping D tem, o Anália Franco tem, o Iguatemi tem. Como é que é o shopping? O JK Capão, mano. Tem os mano parado na frente da vaga. Você pode parar. E aí? E as vagas são grandes, né, mano? Pra poder parar os Landau rebaixados. Essas coisas. Entendi. Pra você ver como ele é high society. Olha os shoppings que ele falou que vai. Maravilha. Qual é o shoppings, caramba, mano? Hein? JK, shopping não sei o quê. Não, vou no JK também, né? Iguatemi, mas ó, o shopping D tem, o Anália Franco tem. Isso é humano, hein? É o melhor shopping que tem em São Paulo, é Iguatemi. A vaga do Iguatemi, mano, é sacanagem. Você não consegue, é verdade. Mas por quê? E VIP? É pequeno. É VIP, mano. Paga VIP. Nada, peraí. Ô, uma vez, Domênico, eu tava com o cadete do meu... Comecei a dirigir com o cadete do meu avô, né? Era da empresa lá, os cadetes velho. Afogador ainda, você puxava... Enfim. Aí eu fui pro... Não sabia. Afogador. Lembra? Afogador, acho que lembro. Eu não sabia parar. Eu fui no Iguatemi. Sabe quando você entra na vaga e dá graças a Deus de ter entrado sem riscar? Mas ficou muito colado com o carro do lado. Mas eu falei, eu só vou sair, eu vou riscar mais. Vou acabar riscando meu carro. Ou do cara. Maluco, o cara, quando eu voltei, mano, ele tinha feito o jogo da velha na porta do carro do meu avô. Ainda tinha ganhado, velho. Mas não vai longe, não vai longe, Rudy. Tem gente aqui no programa que não sabe parar carro também. É mesmo? Quem que é? Ah, o Domênico tá de prova. O Domênico não sabe? É motinha você, onda. Eu? É. Você separou o teu carro. Justo ontem. Você não sabe da ré, meu. Eu saí. Como não tava? Quando acabou o estádio, já não tava aqui, eu saí 7 horas. Antes. É verdade. Justo você não sabe trocar a marcha da ré, meu. Essa é nova. Como nova? Porra, você invadiu a risca ali? O Domênico, ele foi até o carro. É, o bar viu. Horas, ele não conseguia entrar no carro. O bar viu. Seu carro tava quase que atravessado. É. O Domênico, ele sai meio rápido pela rádio, eu tava vendo. Do outro lado também, né? Ô, Domênico. Os dois lados. Dirige mais devagar aí, cara. Eu fiquei assustado. Você tava meio cortando a galera aí. Eu corto? Corta pra mim, corta pra mim, Domênico. Não, não corta ninguém. Corta pra mim com o carrinho branco. Aqui na foto. Agora o mano dirigindo a motinha dele é vida louca. O mano também é. Não. Vocês estão enganados. Ô, mano, ele corre tanto com a moto que passou o entregador de pizza e falou: vai com calma aí, mano. Tá correndo muito. O cara da pizza. Mentira. Tô muito consciente, né? Mickey! Meu nome é Mickey? Remix, isso aí é um remix, não é? Não, remix da música. Remix. Era da turma do Mickey. Exato. Cadê o Benga? Sei lá. Do Mickey. Aí depois no final cantava aquela música. Já chegou a hora do programa terminar. Isso aí, amiguinhos. Mickey Mouse vai partir. Cristiano Félix. É outro desenho já. Se Portuga tá louco, velho. O Cruzeiro ganhou duas partidas seguidas em agosto, Portuga. Não, você falou uma coisa? Eu falei que desde maio ele não conseguia ganhar antes de agosto. Desde maio não ganhava. Foi ganhar agora. Ah, não, senhor. Você falou que desde maio não ganha duas. Você errou, não, Rudy, ele não ganhava. O que eu disse que ele não ganhava desde maio. As pessoas não escutam direito. É, as pessoas. Ele não ganhava uma partida de maio e foi ganhar agora. Vai longe. Arthur Nascimento. Boa noite. Vai começar do Mano, porque eu já vi a pergunta dele. Mano, depois Rudy, Portuga. Sim, por ordem aqui da mesa. Boa noite. Sei que vocês aí preferem falar dos nossos times daqui, mas gostaria que dessem palpites para o clássico Real Madrid e Barcelona. Mano. Real Madrid? É o jogo no Bernabéu. Eu acho que o Real leva. Real leva. E aí, Rudy? Eu acho que. O Juninho, vem cá. Eu acho que vai dar Real Madrid. Por quê? Real. Pelo Cristiano Ronaldo, que bate falta. Muito bem. Apesar que eu gosto muito do Neymar, Que bate falta também. Não, porque ele cava muitas faltas. Se eu jogasse com ele, eu seria o jogador mais bem realizado. Tá bom, entendi. Então vai dar real. Real também, Portuga. Ah, o Barcelona ganha. É? Mesmo fora? É, vai fora. Então, o Barcelona tem um número 10 baixinho lá, que ele sozinho vale por... Pô, você viu o boneco que fizeram dele? Tá tudo bem, mas lá no outro... Aonde tem o Real Madrid, tem o Cristiano Ronaldo, tem o James Rodríguez. Vai jogar o James Rodríguez? Domenico. Outro jogador. Mas esse jogo é na casa do Real mesmo? É no Real. É. Se você juntar todos esses caras aí, não dá o baixinho. Pô, você viu, Motinha? Fala aí, eu sou Madrid, né? Rala Madrid. Eu também sou Rola Madrid! 3-1. Rola Madrid! Rala Madrid! Eu tô achando... que vai dar Barcelona. TR7 tá jogando muito. Quanto que vai ser? Tá jogando muito. Placar mínimo. Véi, TR7 voltou de férias voando. Placar mínimo é 1-0. Deixa eu conversar com você, sabe que eu teria... Vai jogar já o Suárez lá? O Suárez. Não chegou. Você tá com fome, menino? Deixa eu falar. Eu gosto de você. Eu gosto de você porque você é botafoguês. Então me come! Não, já comprou. Não! Isso, tá louco? Se você fosse manicure... Deixa eu falar um negócio de você. Fala. Eu já terei o Real Madrid, né? Eu tenho o Real Madrid, tive Madrid. Olha, por incrível que pareça, aconteceu isso, cara. Eu olho a história do Real, tá lá o nome. Eu falava Beckham, la pelota, la bola, lo Zidane, lo cachete, a quatro. Eu queria ver ele falando inglês. Eu tinha que ter o champanhe. Pô, era tão ruim o Luxemburgo falando inglês que o João Santana que traduzia pros caras. Ele falava em espanhol. Os caras queimaram ele legal. Eu conosco essas porra toda. Quem é isso aí? Ah, eu adoro essa música. Você gosta mesmo? Eu me desmonto toda com ela, sabe? Acho que você gosta mesmo. Ah, eu visto o casaco de penas. Quer dizer que homossexuais na mesa. E eu não sou, não. Eu não exponho meus romances. Na verdade, eu gosto de você também. Eu também gostava. Essa música aí é bacana. Que voz, né? Ah, Gloria Gaynor, né? Gloria Gaynor é Gloria Gaynor, meu amigo. Chuck Berry, você gosta? É. Gosto. Aí, eu conheço das coisas. Conhece? É rock. Yeah. E Johnny Cash é legal. Vocês viram os dois vídeos e alguns torcedores do Botafogo cobrando os jogadores dentro do clube? Os caras gritando. Nossa, falando isso mesmo? Ninguém vai cobrar nenhum jogador. É, tipo pedindo assim, por favor, né? Eu vou falar com outra palavra. Que se dane que não tem dinheiro, tem que jogar, tem que dar um gás. Abraços, falou. O Ivan... Mas é difícil cobrar os caras, né? É difícil cobrar os caras não estão recebendo há quantos meses. É difícil, né? Pô, os caras estão lá, ainda continuam, podiam dar um perdido, né? Porque a lei favorece ele, podia pedir pra sair, que a lei favorece. Quero saber quem é o amante de Maria Marta, Sutixuga, velho. Esse cara vai te ferrar, mano. Fugiu. Eu tava olhando lá na... Por que o rapaz não casou com minha filha? Esse também é tonto, né, mano? É. E outra coisa. O goleiro do Botafogo é capaz de ganhar algum dos times aí logo, hein? É, tão dizendo dele no São Paulo. Palmeiras devia pegar ele, hein, Domingo? Também? Também. Vai ficar com o prazo. O prazo é melhor. Tá com o braço morto. Você é mal corneta, mano. Eu vi ele jogar. Você é mal corneteiro, mano. Não, você foi corneteiro. Não, esse não é dele, gente. Foi mal. Não, deixa eu explicar. Peraí. Aí é mal agora. Deixa eu explicar, vamos ver. Quem deve vir pro Palmeiras, segundo o Benjamin, é o Cavalieri. Tudo bem, mas eu vou falar uma parada. Mano, entenda você. Aí em janeiro, o Prazo vai treinar, se machuca de novo. Os caras, não traz goleiro pra reserva do Prazo. Só trazer alguém, pô. Mas você vai pagar alto pra cacete no goleiro reserva. Melhor do que o Benjamin tinha informação que o Cavalieri é capaz de vir. Tá bom, então. É bom. Aí você tá queimando o Prazo também? É mal corneteiro. Ele falou que vinha, não sou eu. Tem que vir alguém. O Prazo parece que ele tem um carro manual. E ele só engata a primeira e a segunda marcha, é verdade. Olha o que você vai falar. Toda vez que ele chega no CT do Palmeiras, o capô tá saindo fumaça, porque ele só anda de primeira e segunda marcha. Ele não aguenta mais colocar a terceira e a quarta. Vou falar pra você. É verdade. Mas você não acha que o Palmeiras tem que se garantir contra o goleiro? Ganhando 300 pau. A chance do Prazo ter um carro. Ué, só o Marcão tinha. O Corinthians ainda tem o Walter no banco. Carro, o Corinthians tem o Walter. Coleciona carro antigo. São Paulo vai precisar de goleiro. Ó, velho. A portuguesa não vai acabar. Mas de resto, por exemplo. Precisa de dois goleiros, Domênio. Senão o cara se machuca, vai jogar o Jair. Mas top não vive junto, cara. Posso falar dois top junto não vive. Calei a boca de vocês, mano. Dois top junto não vive. O Fernando Prazo, falando sério, aí é gosto de cada um. Pra mim, porque eu vejo de goleiro, o Fernando Prazo é melhor que o Cavalieri, que o Jefferson. Eu concordo, Portuga, mas ele tá machucado até agora, velho. Ele defendeu uma bola lá, quase saiu do jogo. Questão de gosto. Eu não acho ele melhor do que o Cavalieri e o Jefferson. Mas ele tá voltando agora, né? Ele é puta goleiro, mano. Idade avançada, você não sabe se ele vai continuar jogando. Ele tá em idade avançada, mas deve jogar mais 2 anos. O Palmeiras sofreu quando o Marcos se machucava, mano, porque não tinha ninguém no banco. O Palmeiras sofreu tempo. O Cavalieri. Não. Tinha o Cavalieri. Domênico, eu vou te falar sério. Não, senhor. Quando ele assistiu os jogos com o Palmeiras. Domênico. Cavalieri jogava. Domênico. O Palmeiras sofreu muito. Você tem assistido os jogos do Palmeiras? Sim. Você tem prestado atenção em tudo que acontece? Sim. Quando o Palmeiras entrar em campo amanhã, repara. Fernando Prazo, ele sempre vai no meio do campo ali, na hora de sair a bola. Faz o quê? Ele sempre aponta pros atacantes rivais e falou, não vale bica, falou, não vale bica. Ele fala isso? Fala. E vai falar amanhã pros caras do Corinthians, você vai ver. Fala o quê? Você vai ver. O Prazo é igual goleiro do futebol gordo, ele só fica com o braço pra cima, velho. Dagoberto enfiou o pé nele lá, falou. Mas você é corneteiro, hein, Rudy? Oh, tô brincando, mano. Vamos pra mais ouvintes. Vamos pra mais ouvintes em nome de Peugeot. Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen por R$670 por mês. Ó, esse carro aqui, o Peugeot 208 com câmbio automático, o Prazo comprou. É incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Ele comprou automático. Sim, comprou. Vamos lá, good mais automatic. Ligações, mais ouvintes ligando, mais ouvintes participando. Aí, 3284-7097. Ratinho! Alô! Fala, Domênico Gato. Ih, opa, quem é? Ednei de Souza. Ah, o Ednei. Ednei ou Ednei? Não, é Ednei. Mas tem um acento, não é? Não vamos discutir português. Tá cheio de Pasquale aí no programa também. Soletrando programa. Não sabe nem falar programa. Eu Motinha, peraí, eu não falei programa. Eu falei programa. É diferente. Programa. Mas o seu nome tem um acento ou não tem? O meu é que nem Ednei Giovenazzi. É sem acento. Sem acento. É. Tem o Ednei, que é o jogador, se eu não me engano, ali do Sport Recife. Então, mas seria Ednei. Mas é Ednei com D-E-I. O meu é D-E-N. É Demudo. Demudo? Então não há necessidade do acento. Ah, o Ednei. Ednei. Ednei. Não, Ednei. Você também não é cearense, né? Ah, mas eu tenho a solução pro teu nome. Fala, Ceará. Ceará. Você vai no Energia, no Energia da Velha, né? Pera, só vai se o Palmeiras até lá. Mas é mais de erro. Você não tem mais dinheiro nenhum. Só dois pra mais dois olha, pra eu não sei quantos jogos vai ser. Deixa eu ver aqui. Eu vou olhar a tabela. Domênico. Não, mas pergunta, eu tenho o nome dele. Eu tenho o nome dele, posso falar não? Pode. Não vamos sofrer não, Domênico. Uma vez eu tava escutando aquela música, tá ligado? Não, mas tem que esperar falar aniversário então, primeiro. Fala a idade, Domênico, senão eu vou perder a piada. Qual que é a sua idade? 38. 38. Substituto 38. Essa idade é da hora, hein, mano? Essa idade é da hora. Isso me lembra, sabe o quê? Quando eu tava ouvindo rádio lá em Xique-Xique. Chique. É porque é o seguinte, tava tocando aquela assim, nunca vi, tudo de cobra, nem cor de lobisomem. Aí eu perguntei, de quem é essa música? O cara falou, é Ednei Mato Grosso. Ah, entendeu? Entendi. Essa piada aí foi boa. Fala com o Marcelo lá, pra arrumar assim? Trampo. Eu sou dando risada de piada ruim. Não, mas essa boa, foi boa. Boa. Fala com o Marcelo lá, pô. Ô, Carlos Alberto, não gostou, não? Vou falar com o Marcelo, vou rir. Ô, velho, fala com ele pra me trabalhar lá naquela porra. Bom. Ô, Domênico, a gente vai sofrer, não faz isso, não. Fazer a tabela. Vai começar a contar os porque pontos. Pra saber se ele vai ou não. Se ele vai ou não. Mas tem que estar com quantos pontos? Tem que ir, tem que ir. 46. Ó, hoje. Vamos 44. Vamos supor que amanhã seria o Energia na Veia. Vamos supor que hoje é dia 7 de novembro. Eu olhei lá 4 pontos, tá tranquilo? Ceará na festa. Ingresso pra ele. Garantido. É assim que funciona. Ingresso pro rapaz. É isso aí. Deve A1. Não. A1 da queda. Não, não. Tem que estar 3 com margem de vitória a mais. Que margem de 3,5. Aquela rodada que se perder fica. 3,5. Aí ele vai. Tá na zona da Libertadores, né? Não. Senão não. Senão não vai. Tô achando que você não vai, não, velho. Não vai. Vai sim. Ceará, tô achando que você não vai. Vai sim. Vai se ferrar, mano. Vai sim. É você, o cara ficou falando que ia cair. Não, é um sentimento que eu tive, infelizmente. Não, você falou ainda hoje ainda. Não, ainda não. Não, falou ainda hoje que ia cair. Eu tenho uma ideia. Sabe como eu vou fazer pra ir na festa? Eu vou passar na STJD. Se não deixar ir na festa, eu entro com efeito suspensivo pra suspender, liberar minha presença. Em cima do efeito suspensivo. Você combinou comigo no ar. Não tem isso. Tá certo, então, vai. Ceará. Diga, se você não conseguir ir na festa, pega o ingresso com o palhacinho, pô. O palhaço é amigo, né, gente boa. O palhaço só tem ingresso falso, você tá louco. Esse palhaço é do mal. Mas será o Ednei é palmeirense, mano? Não, ele é corintiano. Eu sou corintiano, graças a Deus, eu não pai. Não agradece. Boa, mano, isso aí. Não agradece porque Deus não tem nada a ver com essa desgraça que você fez. Não, tem sim, porque foi ele essa desgraça que... Você é corintiano, é uma dádiva, mano. Essa desgraça é o Corinthians. Você é corintiano, é uma dádiva, rapaz. Põe Deus no meio, não. Deus era corintiano. Não tinha uma música da Amelinha? Por isso que o mundo tá assim, né, mano? Ô, meu, não tinha uma música da Amelinha? Que era assim? Ela cantava assim, Fodeus quem fez você, fodeus quem fez o mar, fodeus quem fez, não foi fodeus? Fala com ele, mano, é melhor. Ele que falou. Vai direito. Ô, mano, só um tempo aí. Ô, Mota, outro ouvinte que ganhou o ar-condicionado aí, ele falou que o São Paulo, ele foi criado em 1929. Fundado em 1929. Exato. Não. Falou. A primeira falou 21. A primeira foi 29. A primeira foi essa. A primeira ele falou mesmo. Sim. A única data que eu conheço É 1935. Não, há duas datas, ó. A confusão é outra. É 30. É que o São Paulo foi refundado. Foi refundado. Ele era São Paulo da Floresta. E dali aí depois... É que a história, não, a história do São Paulo ali em 30, o São Paulo foi fundado, depois de 5 anos o São Paulo teve uma queda. Teve uma quebra. Tá certo? O São Paulo faliu. Faliu. Foi aí que aconteceu o jogo das barricas. É verdade, mas é verdade, Américo. O jogo das barricas ele aconteceu depois de 1935. O Mano tem razão. Porque o São Paulo ele foi refundado em 35, que aí é a segunda refundação, que aí virou São Paulo Futebol Clube. E passou-se um tempo, não sei se foram 3 anos, aí o São Paulo entrou novamente num declínio financeiro. E aí o Corinthians e o Palmeiras fizeram um jogo pra ajudar o São Paulo. Não, velho, é o jogo, nada disso, deixa eu para, falar porque eu procurar. Conheço a história. Era o Boa torneio noite. Da esmola. Tá aqui bom, é rock. Foi o jogo tanto do... que o torneio foi no Palmeiras. Foi o jogo das barricas. É. O meu velho, ô Domênico, eu São conheço. O São Paulo também fez, o Palmeiras também fez. É jogo das barricas. Você também. Barrica é aquela mina do bar. Volta, barrica é o seu pai. Barrica é as minas que tem dinheiro do bar? As barricas do bar. Nossa, hoje você tá todo engraçadinho. O São Paulo foi fundado pra ser um grupo de balé e mudou pra futebol. É verdade isso. Eu sei de história. Agora, ô Ednei, tá engraçadão. Agora eu vou perguntar um negócio pra você. Seu time vai passar por cima do Palmeiras domingo ou não? Sábado? Olha, amizade, eu garanto que vá, né? Mas pela amizade, né? Pelo Palmeiras, Cormão, acho que o empate fica de bom tamanho pra todo mundo, né? Ó, todo mundo te largou aqui, Ednei. Mas fala com você, corintiano. Ó, ninguém quer falar com você aqui, os caras te largaram, mano. Não, não é isso, ele é corintiano. Eu sei, mas o Ednei tava falando com o Mota. O Mota tirou o fone assim, virou pro lado, começou a falar com o Benjamin, nem ouviu sua resposta. Mas quem perguntou foi o Portuga. Então, e o Portuga também deixou você no vácuo. Deixou no vácuo? Não, eu não. Ele deixou sim, você nem repercutiu. Porque quando você faz uma pergunta, o cara responde, depois você interage ainda. Aqui não é debate político. Não, eu fiquei olhando pra sua cara. Você começou a mexer no celular e deixou o cara lá. Você acha ele chato? Não, acho que o corintiano aqui é você. Chato? Eu acho que você devia responder pro seu corintiano aqui. Negativo, se você fez a pergunta. Falou aqui que ele é uma questão de educação. Oh, deixa o mano falar, gente. Portuga falou que ele era chato. Deixa o Portuga não se mete com o mano. Deixa o mano falar. Ô, mano, fala você. Ô, deixa o mano falar, mano. Ô, Ednei. Só um minuto. A pergunta é, olha lá, o Benjamin acabou de chegar também, ele quer te dar um oi. Falo, puta, não, chato. Não quer dar um oi pro Ednei? Não, você tá louco. É chato, fala, Benja, boa noite. Beleza. Aí, Otário. Nível de chatice, nossa, beleza. Benja. Oi? Nível de chatice pro Ednei. Mas qual que é o parâmetro? De... Ah, pera. 10. Vocês não vão falar pera isso aí, com o rapaz, pô. Do que você me chamou, Mota? Ednei. O quê? Ednei. Ah, tá, obrigado, tá? Ele chamou você de Ednei, eu falo mesmo. O cara te afugentou só com uma frase, então. Ai, ficou tudo revoltadinho. Aí, a chuva. Não, é revoltadinho, vai, não. Vai, Ednei, fala com educação, logo. E você trata de 0 a 10. Nossa, o cara te deu uma paulada agora. Nossa, ui, meu Deus, que aí, educação. Aí, tá vendo? Quis ser malvado com o ouvinte. E o Mota acabou de dizer que eu só faço piada com gays. Aí, menino. Então, o Mota é... Aí é uma instituição importante, você tá fazendo... Mas, Ednei, deixa eu falar com o cara aqui, gente. Gente, deixa eu falar, porra. Calma, fala um de cada vez, entra na fila. Ai, nossa, agora você é o... Bom, gente, vai ficar difícil eu conversar com o ouvinte. Aí fala é complicado. Aí, com esse tonto. Ô, Ednei. Fala, velho. O Guerreiro, ele foi punido aí primeiro com 3 jogos aí pelo STJD, e agora parece que o STJD retirou um, que seria contra o Santos. O Guerreiro fica fora contra o Palmeiras amanhã e contra o Curitiba, cara. E aí, qual a falta que o Guerreiro faz nesse time do Corinthians? 0 a 10? 11. Também acho, hein, cara. Jogar seu Guerreiro ali na frente é osso, hein? Sem o Guerreiro ali, cara, não tem referência. Já era problema com o Guerreiro lá na frente, né? Que o Cássio pegava a bola e chutava pra frente e falava, tó, se vira, Guerreiro. E ninguém chegava no cara pra ajudar. Já começava por aí. Agora, sem ele, quem é que vai chutar essa bola pra frente? Quem vai pegar essa bola chutada pra frente? É, que se a gente pensar pelo lado... O Malcom parece o Dinei correndo, cara. O Malcom mula manca. É, o Iguinho de BH tem razão. O Malcom é bom jogador, pô. Da 98, gente boa também. Malcom é bom jogador. Não é Malcom, é Malcom. É bom jogador, não. Pera um pouquinho. Ele chega na frente do gol, cara, ele não sabe o que faz. Ele para e pensa. Ah, mas pera lá, velho. É um cara que tá subindo agora da categoria de base. Não, interessa. É profissional. Não, pera lá. Agora seguindo o seu conceito. Mano, agora seguindo o seu conceito. Você tá sendo um jeca, velho. Se ele não tem estabilidade pra jogar no profissional, volta pra base. Você tá sendo arcaico e realmente reacionário. É um pensamento, na minha opinião, ridículo. Nossa, é, mas é verdade. Não é isso, mas eu vou falar por quê. Uma coisa, Domênico Gato, é o jogador subir da base, aí o cara chega lá, chora, aí o cara vai lá e, tipo, pipoca, enfim. O cara é profissional, quando ele tem uma chance, acho que ele tem que provar. O Malcom, ele tem provado, na minha opinião, ele é bom jogador, sim. É um jogador que precisa amadurecer, é um jogador que ainda é jovem. Aí que tá, amigão, é um cara que no decorrer da carreira, ele vai aprimorar, talvez, aí um chute no gol, ele vai aprimorar, talvez, um drible que ele poderia, talvez, fazer de maneira melhor e não tá fazendo. Mas é um jogador que tem qualidade, mano. Engraçado, eu não aprendi isso na base? Não, peraí, deveria aprender, aqui hoje em dia... A mesma coisa, numa escola, velho, você aprende uma série de coisas, mas de fato você só vai conseguir aprender na prática, quando você estiver lá em cima mesmo, quando você estiver exercendo a sua função. Você faz o quê? Então, na base, velho, desculpa, na base, uma coisa é você jogar na base, outra coisa é você jogar no profissional. Vide Lulinha, que era um craque na base, e no profissional o cara despencou. E aí, como é que você explica? O Lulinha, em termos de números, na base, ele foi um dos melhores ali jogadores que o Corinthians já teve. Deixa eu te fazer uma pergunta, e no profissional, o que ele fez? Quantos anos tem o Gabigol? É 19 ou 17? 17, né? Gabigol do Santos, te puxar aqui. É, puxa aí. Porque é o seguinte, eu penso assim, cara, quando o cara é bom de bola mesmo, esse Gabigol, ele é um cara pronto. Ele veio pra jogar no Santos, a função dele, ele de centroavante, é que ele é prejudicado porque o treco é pro Damião ali. O Malcom, mas tem atletas que são diferenciados, Portuga. É igual você pega o Neymar, sim, que chegou com 17 anos fazendo chover, é diferente, mas eu penso assim, esse Malcom, a impressão que dá, que eu vejo o futebol dele... Gabigol tem 18. É, então, o Malcom corre de cabeça, joga de cabeça baixa. É igual o querido lá, o moleque lá, o Romero. É a mesma coisa. O cara tem uma velocidade, até domínio bom de bola, sabe dar um drible, mas ele joga cabeça baixa, cara. E aí arrebenta o cara, os moleques só jogando cabeça baixa. Tem muitas falhas, tem qualidade, mas tem vícios que deveriam ser. Cara, tem que aprender. Sabe o que tem que fazer no treino? Colocar aquele colar lá, que quando você tá com dor, se cola, que o médico coloca. Pra ele jogar de cabeça erguida. Isso pra os caras jogarem de cabeça erguida, bicho. É, por aí. E outra, não vai aprender nunca. Eu gostaria que o jogador subisse pro time profissional. O cara quer jogar bola olhando pra chuteira. Eu gostaria que o jogador subisse aí pro time profissional, pronto. Mas infelizmente não é sempre assim que acontece. É, temos um exemplo aí, até o próprio Cafu. Já foi lateral aí, campeão pela seleção brasileira, capitão da seleção, enfim. Quem ensinou o Cafu cruzar foi o Tele, gente. E já era profissional. Entendeu? Então tem jogadores aí que eles já sobem pro profissional. Mas que ano? Isso aí foi 92, 91. Mas Ednei, posso falar e a você? E a evolução do futebol de lá pra cá? Mas Ednei, calma aí. Um dos maiores centroavantes que eu já vi na minha vida é o Ronaldo, fenômeno. É um dos cinco melhores que eu já vi. Ele não sabe cabecear, velho. E não gosta, e sempre falou. E é um cara que o primeiro gol dele no Corinthians foi de cabeça, com o presidente pros dentes contra o Palmeiras. Mas é um cara que não sabia cabecear a bola, não gostava, não tinha postura. Deus. Cabeceava de olho fechado. Mas isso aí é uma deficiência que o jogador tem. Perfeito em tudo, catou até no gol, eu só vi Pelé. Eu sou perfeito mesmo, onde que você colocar jogar? Perfeito em tudo, só eu, rapaz. Ah, você é isso mesmo. Você tivesse o Pio Morse, você se comia. Mas o Pelé não sabia bater falta. Sabia, sim. Ficou faltando isso pra ele. Ô, Ednei. Diga aí. Coringão pega Libertadores ou vai capengar nesse Campeonato Brasileiro, hein, cara? Não, acho que pega Libertadores, sim. Agora já desandou. Já colocou seta pra esquerda, tá dando farol alto e fala, tamo chegando. Isso dá um azar, malandro. Ah, mas o Corinthians aí, pelo elenco que tem, deveria estar assim mesmo. Cara, já devia ter sido campeão antecipado. Quantos caras precisa contratar pra Libertadores, mano? Se você fosse o diretor de futebol lá. Pra jogar Libertadores, quantos caras precisam? Isso é muito relativo, Portugal. Depende de quanto você vai ter de verba. Não, mas falando sério, qual posição você acha que precisa? Se for pra numerar com cheque em branco ali, vai lá, ó, lateral direito precisa. Certo. Por exemplo, ele precisa de mais um meia de qualidade que venha pra resolver, um cara bom, não adianta falar, vou trazer esse cara pra apostar. Zagueiro tá precisa também, mano. Ah, o zagueiro também, se tivesse a opção. É que o Felipe eu não confio, cara. Eu acho que dependendo do Felipe mesmo no banco ali, não sei se seria uma boa, não. Mas as mais urgentes... O Anderson Martins, eu acho que ele não tem comprometido, não. Principalmente quando ele joga do lado do Gil. Agora, mas quando joga do lado do Felipe... Ele entrega rapadura, cara. Mas o Anderson Martins, ele ainda tá naquele período de readaptação ao futebol brasileiro, né, cara? Ele no Vasco tinha jogado muito bem. Pra ver como é que ele vai... Atacante precisa mais. É, então, eu parei na meia. Mas, por exemplo, precisa de mais dois bons atacantes. Tanto um segundo quanto um centroavante quando o Guerreiro não puder jogar, cara. Porque a situação ali tá feia. Tinha uma pergunta que eu queria ver contigo e com o Beja. O que você acha que se o Corinthians jogasse com dois atacantes? Depende, quais seriam? Esse que é o problema. Um é o Guerreiro. E um cara só pra ficar do lado do Guerreiro. Um lá e um cá. Dois atacantes fixos. Mas dois atacantes o quê? Com a mesma característica, você tá falando? Não, que seja, as duas com a mesma característica diferente. O Corinthians jogar só com dois atacantes. Mas dentro do Corinthians aí, falando já do elenco que a gente tem ali, entre Romero, Malcom, Luciano, esses daí que você tá se referindo? Se você tava falando que o Corinthians tinha que contratar mais um bom atacante, esses três que você falou é reserva. Sim, teoricamente então, sim. O que eu tô perguntando pra vocês é, o Corinthians jogar com dois atacantes fixos, quem seria o cara ideal pra jogar do lado do Guerreiro? Então, eu particularmente, se tivesse que contratar um outro atacante ali, eu contrataria o Wagner Love, cara. Esse seria o Wagner Love ali, ué. Não. Ué, você perguntou, quem que você colocaria? Não, eu perguntei, com relação ao elenco atual que eu tenho? Pera aí, a sua pergunta então é... Você não teve fundamento. Eu perguntei primeiro, se são os jogadores que estão compondo o elenco atual. Corinthians tem grana pra trazer o Wagner Love? Hã? Corinthians tem grana pra trazer o Wagner Love? Depende, é uma questão de oportunidade. Se ele estiver querendo voltar, pelo menos por empréstimo. Mas, o não você já tem, bacana, vai lá e consulta. Dinheiro, cara, empréstimo é que nem você ter dinheiro pra trazer, pra comprar uma casa térrea e vai alugar uma casa de dois andares. Ô, mano, entre o Wagner Love, vai atrás daquele Luiz Adriano, cara. Esse que não sai de lá. Esse que não sai de lá. Que o Wagner Love. Mas tá de brincadeira, é esse que não sai de lá. Jogando no Shakhtar, velho. Cara, tá ganhando um caminhão de dinheiro lá. E o cara ainda mais agora convocado. Cara, é só pra pagar o pato e os caras que vocês pagam, hein? Não é assim não, velho. Eu traria o Wagner Love. O Wagner Love é um cara que eu tinha o sonho de ver jogando com a camisa do Corinthians. Esse é um monstro. É, depois daquele... Jogou aonde também? Revelado aonde? Vestiu a camisa, né? Fez sucesso no Flamengo, né? Convém. O Ben já tem um sonho também de ver o Wagner Love. Saiu do Palmeiras pro mundo. Mas você quer falar o quê? Sonho de quê? Messi? Não vem, Benja. O Cristiano Ronaldo? Não vem. Libra? Não vem. É que eu acho que sonho é uma palavra muito forte. É que meu sonho é pautado na realidade, velho. Eu não sonho algo que eu não possa ter. Caraca, mano, pode sonhar comigo então. Se o Corinthians fosse atrás do Alex de novo? Qual Alex? Tá no Inter? É. Meu Deus. Olha, o Alex é um jogador. Joga um bolão, eu gosto do Alex. Inclusive, ele no Inter aí ultimamente, ele e o D'Alessandro aí tem sido protagonistas ali. Tá jogando um bolão. É, mas eu não sei se ele tem o interesse de voltar também. O Alex tá com quantos anos aqui? Deixa eu ver na internet. 33. Então, pode ser que ele já esteja pensando em parar. Será que não? Vai ficar igual velho. Depois de os caras que tá jogando aí com 40 anos, tudo, 33 é criança ainda. É, mas depende de cada um, velho. Tem jogador que às vezes com 33 o cara já fala, é meu último ano de carreira e não quero mais jogar. Tem jogador que já tá com o saco cheio. Que o Corinthians podia ir atrás do Ralf. Cada um sabe o seu limite. O Ralf. É, beleza, então, vamos finalizar, vai. É, o Benjamin tá bocejando na sua ligação, Ednei. Você viu que você tá cagando. Não, dá um travesseiro pra ele. Deita no colo do Mota. O Benjamin é ridículo. Olha, falta de educação. Benjamin é ridículo. Você tá louco, ridículo. Ele dá você. Bom, manda abraço aí, Ednei. Um abraço pra toda a galera corintiana. Ah. Tá? O Rei Rigeno tá aí. Eu queria mandar um amo ela pra minha esposa, Sandra. Ah. Manda um WhatsApp pra ele. Tá bom. Vou mandar um WhatsApp pra ele, só porque você quer. É, os Merchan, HDI é de bate-pronto. É parente do Felipão? Ah. E só a linha Bozão não me proporciona um barbear fenomenal. Não. Errou, Edgay, arruma aí. Só a linha Bozão. Ah. Não é? Me proporciona? Não. Me garante. Isso. Me garante um barbear fenomenal. Isso. Ô, Edgay, proporciona. Um abraço lá pro esquema também, hein? Isso. Hein, Bá? É, boa, bravo. O Bá não tá no ar, velho. O Bá te deixou mas falar. Ele tá ouvindo. Manda um ele WhatsApp não é tonto que nem você. Manda um WhatsApp pro Bá, Edgay. Um abração, velho. Manda sim. Falou. Ah, fica usando aí o GPS Bá, tá? Isso. É legal. Falou, Edgay. Falou, gente. Caramba, abraço. Até mais. Valeu, mano. Respeitou o ouvinte, velho. Bom, esse é o estádio. Não tô, não desrespeitei, não. Bom, você tratando ouvinte é com descaso. Tu tá muito mal-humorado, tu só virou mais calmo. Aqui o Edgay é mala, velho. Estádio 97. Não é? É igual o Modena. Não, Modena não. Modena é 10. Estádio 97, na Energia 97, em nome de Banditec, meus amigos. A faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Também em nome de BV Financeira, tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira, acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. Benjamin, recado importante. Ah, quer com broca ou sem broca? Com broca. Broca fumegante. DJ, broca fumegante. Broca fumegante. Broca fumegante. Gosta de Johnny Cash, baby? Johnny Cash. Aí eu conheço. Johnny Cash é style. Ele gravou um disco na prisão. Eu manjo, pode só. Você acabou de ver no Google. Não, eu acompanhei a música. Canta uma música dele. Não, é verdade. Canta uma música dele. Ah, eu não sei falar inglês. Olha só, amigo, hoje, olha aí, é sexta-feira. Sexta-feira tá chegando. Aí você vai chegar em casa cansadão e ainda tem que arrumar alguma coisa pra comer. Não dá, né? Não dá. Não dá. Agora, você ainda não conhece o Hello Food? Hã? Hello! Hello! Hello Food é o jeito mais fácil de você pedir delivery no Brasil. E olha, é só você baixar grátis. Você vai baixar grátis o aplicativo, colocar seu endereço e escolher entre milhares de restaurantes. É só pedir. E hoje, sexta-feira, dia 24 de outubro, o Hello Food tá com uma promoção imperdível, imperdível, Dodozito. Hello Food vai dar R$20 de desconto para quem fizer um pedido acima de R$40, é isso mesmo. Só hoje você vai pedir comida no Hello Food pela metade do preço. Hello, hello, tá esperando o quê? É isso aí, moto. Jura? Hã? É isso aí. É uma promoção imperdível do Hello Food só hoje, motinha. Só hoje. O Hello Food vai dar R$20 de desconto pra quem fazer um pedido acima de R$40. É isso aí. Só hoje no Hello Food você vai pedir comida pela metade do preço. Hello? Legal, hein? Hello? Tá esperando o quê? É só hoje, 24 de outubro. Só que atenção, é só um cupom por pessoa, hein? E a promoção é por tempo limitado. Você acessa Hello Food, escolhe a comida e coloca o código. O código é HELLO20, tá? Hello com dois L's, tá? HELLO20. Anota aí, o código você vai colocar HELLO20. O 20 é número, não é pra você escrever, não. E depois é só correr pro abraço. Só que, ó, essa promoção é só para pagamento online, hein? Se quiser saber mais, acessa lá hellofood.com.br. Hello Food, deu fome? Deu fome? Dá um opa! Hello. É só baixar o aplicativo. Baixa o aplicativo. Tô lá agora. Ô, Landu, já vou pedir pra quando estiver chegando em casa. Tá chegando. Já vou pedir agora pra quando chegar em casa. Ô, Benjo, tô morando sozinho agora, velho. Tô morando sozinho, esse é o esquema. Ah, esquema. Mas você e o Jorge Matheus? Ô, Domênico, eu gosto muito disso, cara. Vai morando sozinho mesmo? Não é Gap Band? Gap Band. Aí, Charlie Wilson. Charlie Wilson, vocalista. Aí, eu conheço. Aí, mancha. Boa, Rudy. Os caras estão tentando salvar. Ouvi muito isso. Então, quando tem um roteirista que nem o Domênico agora, ele vai. Por que você tá ofensivo comigo, mó? Não, tô falando nada demais. Ao invés de ser escroto comigo, vai pentear o cabelo. Ué, nossa, tá curtinho agora. Você acha que ele tá despenteado? O senhor deveria dar direito de resposta. Sua resposta. Não, mano. Ele tá putinho porque... Olha, Gap Band, ó. Não pode contrariar, moleque. Isso não é... Vai pra próxima. Já não é mais. Não, mas antiga. A outra saiu da... Saiu da reta, ferrou, velho. Saiu da reta. Gente, eu tô com delay no meu fone, eu tava ouvindo a outra ainda. Quem é o delay? O cara me... Se tivesse feito o roteirinho antes... Ô, Dodô. Spider Murphy Gag, ó. Lá, com o roteiro ele vai. Não. Não é. Ah, não, mas aqui eu lembro. Esse roteirista também errou. Não. Já foi, tô descendo. Tô descendo a minha lista já. O roteirista errou, mano. Sabe por quê, Domingo? Dodô, tem que tocar uma semana listinha, é Kid Creel. Kid Creel. Como é o nome? Kid Creel. É uma banda dessa no Brasil. É o Kid Creel e o Bengava. Tem o Samba Creel, não tem? Sampa Crio? Kid Creel. Tem o Dana Summer aí, bacana. Tem Dana Summer. Temos Dana Summer. Bad Girls, Bad Girls. Pera. Radio, legal. Dodô. Qual vocês querem? Você escolhe uma, pô. Bad Girls. Vá, faz uma listinha das músicas. Tem RPM aí. RPM. RPM. Que tem aquela música, Olhar 43. Ah, Bad Girls, pronto. Acordou, Benji? Tô acordado. Pô, olha isso aí. Isso é música pra sexta-feira, mano. Tá com sono, mano? Vai dormir no carro. Pô, Benji. RPP. Pô, pegar um carrinho com teto solar. O meu tempo. Hein? Ficar pra fora, comemorando a vida. Ah, velho. Olha lá. Tá ligado, mano? Esta a turminha chegando em Las Vegas pra fora do carro comemorando. Essa música aí. Rainha. Né, Bá? Isso é a rainha. Ô, Domênico, isso é a música de sessão da tarde, hein? Rainha. Uma turma do barulho. Aumenta ainda, João. Quatro microfones de animal. Eu vou dar paradinha, Dodô. Agora. Do you want a good time? Agora. You ask yourself. Dona Summer? Dona Summer, rainha, rainha, rainha, rainha, rainha. Ó, sabe o que você podia botar? Ah, que você quer? Uma das músicas mais alto astral que já foi feita até hoje. Pointer Sisters, I'm So Excited. Tá bom, I'm So Excited Again. É. Era. Tem Pointer Sisters? Tem, lógico que tem. Pô, depois de Dona Summer é o que liga. Ai, meu Deus do céu, viu? Cadê? Me ajuda, calma, aí, Dober, né? Me ajuda, calma, aí, calma, velho. Calma que eu já acho ela aqui. Ô, Dober, se a Dana Summer, onde encontra ela? Se ela vamos Summer, lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Quer ver falar em Jorge Matheus? I'm So Excited, é sensacional. Quer ver falar em Jorge Matheus, velho? Tem que ter prisão perpétua nesse país. Pô, oh, peraí, mano. Eu tô errado que digo? Isso é sensacional. Pô, olha isso, cara. É sensacional. Pô, baixei um show dela. Sensacional. É Dona Summer, né, mano? É top. É Pointer Sisters, Olímpico. Não, não, mas eu tava falando da outra aí. O outro era esse aqui, ó, Bá. Kid Creole and Toconauts. Agora, ah, agora, é agora, Landucci. Ó. Ó, dia 8 de novembro, em Festa da Energia na Vela, no Hopi Hari. Isso aqui vai tocar lá. Se alguém, vou... se alguém não tocar, eu toco. Pronto. Se alguém não tocar, eu toco. Se eu for, você toca pra mim essa daí? Ah, olha, não, o respeito. Não, é só rapaz, pra você. Não, fala aí. Olha, oi, o respeito agora, aí. Toca pra mim. Ó, o Domênico tá curtindo. Presta atenção. Vai, vai, vai, vai. Vai. Isso é sensacional. Não é sensacional? Pô. Isso é da hora, irmão. Isso é da hora, mano. Curti, viu, mano? Não gosto de você, velho. Pô, quando que vai ser minha entrevista lá, mano? É sábado agora. É amanhã, velho. Não gosto de você, não, velho. Aí, foi legal a entrevista? Foi demais, amanhã. Foi da mano. Ô, Brau. Muito falei, bom, né? Eu bom, falei três é palavras, tá ligado, mano? Aham, uhum, é nóis e firmeza. Estádio 97 pela Energia 97, que vem em nome também de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos ler algumas mensagens? Vamos. Paradinha. Ah. Let's get excited. Amanhã, amanhã. Sabe o que parece? Tava aquele filme. Tá rindo de você. Sabe que isso é bom pra caralho. Tava aquele filme Sessão da Tarde, Domênio? Que a menina chega no colégio e demora pra se adaptar e depois consegue e vira a rainha do colégio. Sessão da Tarde, tá maluco. Pera aí, estranha. Ah, vocês estão loucos. É bom a música. Sensacional. É boa. É bom. Por que Sessão da Tarde é ruim, Domênio? Não, é bom, muito bom, muito bom. Eu gosto mais de James Brown, mas isso é legal. É, também. Essa aqui também é boa. É bom. Ah, X a Minha. Que é isso? Tá louco? Pô, você nem não viu o filme Flashdance? Claro que vi, mano. Viu nada. De outra volta. Nossa. Tem a dancinha? No X-Amiga eu vou fazer a dancinha. Como é que eu não faço, mano? Tá fazendo? Não, com dancinha, com dancinha. Então, nós do refrão. Com dancinha. Nós com dancinha. Não, mas quem é que era? Outra volta. É, não, é. Quem que falou? Quem? Não. Quem? O Chucro. Quem? Você é Michael Sambelo. Não, mas quem dançava no filme? É a moça, a atriz. Era o Michael Sambora. Não, não, a moça lá com a Sambeira, era o Sambeira. Esqueci o nome dela. Ai, olha com essa música eu me realizo, meu Deus. Porra, olha, o Rogério do Cartão mandou aqui a foto. Olha quem tá lá, olha lá. Olha lá, olha lá quem tá lá no bar. Olha lá. Todo, aumenta aí. Quem? Aumenta aí que tá dançando. Zé. Agora, ó. Vai! É Maniac, não é? Maniac. É. Maniac. Michael Sambeira, é verdade. É isso aí. Nem a cola. Nem com cola ele consegue. É isso aí. Não, mas eu sei. Nossa, Lozinho. Love is in the air. Everywhere I look around. É a música que eu mais gosto, é Love is in the air. Love is in the air. Esse ouvinte é um vacilão, quer aparecer mais que os integrantes da mesa. Aí, mano, você é zica. Paulo Ferreira mandou aqui mensagem. É nóis, parça. And I don't know if I'm being. Isso é sensacional. Hã? Né? Maravilhosa, né? Né? Maravilhosa. Meu nome é Daniel, tudo bem? Olha, mano, esse idiota, gosto... o Sound Hall não é, um não é John Poyoni? John Poyoni. Ah, é, sim, pai. Ah, é, achou um... te identificar com você. Você tá bem, Golias. Vem pra esse mundo. Tá chegando, tá chegando. Eu fui confrontado e eu gosto de pressão, mano. É isso. Eu vou pra cima mesmo. Você vai pra cima. Você gosta de pressão. Pode deixar que eu vou pra pressão. Você gosta de pressão, fica dentro de uma panela croca. Tá pensando você, cara. Dá cartão pra esse cara, mano. Dentro de uma panela croca. Eu vou te dar pressão, viu? Vou te pôr muita pressão, vou dizer que eu sou tigrão. Você é bom de tigrão. Olha aqui, ó, presta atenção. Meu nome é Daniel, tudo bem com vocês? Tudo. Mano, gosto muito de você, mas você viajou na comparação do calendário brasileiro com o europeu. Com relação a quê? O Bayern na temporada 13-14 ganhou 3 campeonatos, jogando 54 partidas. Sim. Qualquer time da capital paulista, se participar do Campeonato Estadual Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Mundial, vai jogar mais de 80 partidas. Você tá de brincadeira, isso não faz diferença não, hein? Ô, amigão, o negócio é o seguinte... jogador poderá melhorar um fundamento se ele não consegue ter tempo para treinar? Ô, amigão... O consenso está perdendo espaço, mas a readequação do calendário se faz necessário, sim. Ô, amigão, eu não acho que tem que fazer readequação de calendário, não. E vou falar o porquê. É, eu acho ridículo você ter que terminar um campeonato que você começou num ano no outro, tá certo? Mas na Europa eles precisam disso porque o verão deles é no meio do ano, não é no final do ano como o nosso. Exato. Então eles precisam disso, o brasileiro não precisa. O que precisa é eliminar a quantidade de jogos aí de campeonatos que eu acho que não tem fundamento você usar tanto. Por exemplo, Campeonato Paulista, encurta o campeonato e faz um mata-mata. É, Copa do Brasil já é mata-mata. Campeonato Brasileiro de pontos corridos deveria, na minha opinião, ser mata-mata. Eu acho que 2 turnos, Domênico Gato, é muita coisa, cara, pra você jogar todos os jogos contra todos os times. É ridículo, é ridículo. Passam 2 grupos do Campeonato Brasileiro, sai os 2 melhores, faz uma semifinal, uma final, acabou. Só ele tá fazendo uma pergunta pra você. Pergunta pro Benja quem foi mais importante, de favor. Walt Disney ou Jesus Cristo? Não, esse cara é idiota, mano. Não, para. Hoje é o dia dos idiotas, velho. Nossa, então, depois do Edgay, né? É, hoje é o idiota day. Ó! É lá, é aqui. É lá, é aqui. Oi, oi, oi, oi. Eu queria que você tirasse um pouco desse clima. Esse clima você festivo. Poderia colocar Total Eclipse of the Heart da Bonnie Tyler? Sim, podemos colocar Total Eclipse of the Heart. Como assim? Por quê? Porque... Mas por quê? Porque você tá lá dançando, você tá no âmbito. Cai agora. Não é legal agora você dar um beijão na boca da mulher do lado. Você poderia colocar O Amor Não Tem Culpa do Pijote? Não, pera, só um minuto. Não, pera. Total Eclipse of the Heart é um clássico. Sim, clássico. Eu vou colocar essa música aqui. Você tem aquela dela com o Fábio Júnior? Ah, uma chance. Temos, né? Não, essa não. Boa. Não. É de amor. Pera, não é assim que funciona. É o amor, com certeza, gente. É, deixa eu pegar aqui. Com 20 anos de amor. Vocês estão loucos, pô. Cara, aquele aqui, cara é bom demais. Ô, Domênico, se o Palmeiras ganhar amanhã, segunda-feira você canta um Pichote aqui ao vivo? Faz essa promessa aí que Deus pichote, vai ajudar. Pichote, você tá louco, eu vou cantar Pichote. Se o Palmeiras ganhar, você canta um Pichote ao vivo. Você nem cantar isso aí? É, eu posso trazer pra você a música. Não sei nem cantar isso aí. Mas o Palmeiras não, vai perder. Vamos com um recado de Bozano ao som de Bonnie Tyler. Vamos lá. Nossa. Essa é música pra apropriar, hein? Então, falei, eu dou um beijo na boca agora da mulher. Você quer ser pai, velho? É agora, mano. Ô, mano. Saca a pistola aí. Que eu vi isso aí com o Rivotril do lado também, pelo amor de Deus. Saca a pistola. É, uma vaga. Ó. É, Bonnie Tyler. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Estamos imbatíveis no videogame quando a gente joga com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, Bonnie Tyler, você já sabe, nos cuidamos como homens. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. Com produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem uma... Vai. Bonnie Tyler, tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, Bonnie Tyler, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Vai oferecer muito mais performance pro seu dia a dia. Na hora do show, pra você não ficar com aquela pizza embaixo do braço, Bonnie Tyler. Fala aí. Bonnie Tyler, a nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peraí, olha isso, peraí. Agora. nothing I can do. Total eclipse of the heart. Ô, Benjinha, você sabe o que é hyper? Ah, amigo! É claro que eu não tenho a mínima ideia! Boa, Benjinha. Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento das pessoas descoladas. E seguindo essa tendência, o Grupo Esser prepara o seu breve lançamento, que é o Hyper Home Design, no melhor do Alto da Boa Vista, uma região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Você vai sair do apartamento, atravessar a rua e entrar na estação. São apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer completo, que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo, no Hyper você terá lazer acima das expectativas. Então vá conhecer na rua Doutor Antônio Bento, 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou, né, amigão? Esse é o Hyper Home Design. Mais uma realização do Grupo Esser. Informações? Ligue 5546-0439. 5546-0439 ou acesse www.esser.com.br/hyper. Hyper com Y, hein, Benjinha? Grupo Esser, um nome construído com história. É, meus amigos, esse estádio 97 tá perto do final e que vem em nome de Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de 690. Venha hoje dirigir o seu. Caramba, hein? E é longa a camisa. É longa, é longa, é longa. Vamos mudar, vamos mudar. Puta que falou! Oh! Isso aí é. Tô, é... Fábio Júnior. Fábio Júnior com a bonitária. Meu Deus! Putz, essa música é demais, velho. Há uma chance. Faz Globo de Ouro, né? A gente se encontrar. Oh, ah. Há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Oh, ah. Um homem e mulher se tocam no olhar. Não há força que os separe. Já que entramos nesse clima, né? Há uma porta que os nós. Estamos perto do final do programa, mas não, já que estamos nesse clima, não estamos nesse clima, não estamos no pera climinha, aí. Climinha, climinha. Tem que ir a Bonitalia que ela vai entrar. Ah, esperar a Bonitalia, tem que esperar a Bonitalia. Ah, esperar a Bonitalia. Um homem e mulher se deixam levar, é fácil viver mais. Há uma estação. Cadê a Bonitalia? Pera aí. Não vem nunca. Só na volta, velho. Só depois. Põe a outra parte, amigo. Põe aquela música do Belo. Belo e Bonitalia que tem aí. Hein, beijo? Põe aí. Agora entra a Bonitalia. Belo e Bonitalia. Ela vai entrar agora. Olha lá. Podia fazer um solo aí com a minha voz. Beleza, beleza? Essa música não é legal pra caramba? É boa a música. Agora, a Bonitalia. There's a story which is waiting for the heart to rise. Eu prefiro eu cantando do que essa menina. Bem, é, como estamos foi Portugal, por favor, vamos dar um recado de Outback, porque o Tony tá me dando fome. Está com fome, Domênico? Daqui eu vou levar você e o Aguinaldo. Boa, vamos juntos, eu, você e o Aguinaldo, iremos juntos, pra ele matar a fome dele. Lá no Outback, sim, nós ouvimos falar do Outback e vamos no Outback. Vamos comemorar, seu time está no G4. Então, isso merece uma comemoração. Reúne seus amigos agora e vai pro melhor lugar. Seja no almoço, no happy hour, no jantar, sempre é Outback. Em qualquer posição da tabela que seu time tiver, vale. Se não tiver no Z4, você vai também para esquecer que seu time é uma porcaria, mas sempre o melhor lugar é no Outback. E daí dá pra aproveitar os pratos, os drinks deliciosos, esquecer um pouco da draga que tá aquela porcaria de time que tá na zona do Z4. Vai com os amigos no Outback. Rapaz, veja como seu time estiver jogando. Vá sempre de Outback. Explore seu momento Outback Domênico Gato. É isso aí. Vando com fogo e paixão. É raro estrela e lua. Raro não, é raio. É. Raio, raio. Manhã de sol. Meu iaia, meu ioiô. E o que? Ai, meu Deus, Deus do céu. Você é sim. Só você vai. E nunca meu não. Vai, Belo. Não, não, não. Agora você vai. Quando tão louco Ele não sabe a música. Me beija na boca, me deita no chão. Me ama no chão. Eu quero mudar a música, pode ser? Vai. Você é luz. É a estrela e lua. É a estrela que lua. Manhã de sol. Agora vai. Meu iaia, ia, meu ioiô. Ah, para. Você é assim. E nunca me não, dá, não. Não, não. Bom, quero dizer ao senhor o seguinte: que tá o Anderson. Atrasado. Obrigado, gente. Anderson. Tá atrasado? Ah, tá. O que você queria? Minutos. Quer mais alguma coisa? Ah, o que, sabe o que acontece? Eu faço questão que esse domingo pra mim seja muito alegre. Muito alegre. Muito feliz. Tomara pra todos, né? Domingo feliz. Anderson Trajano, né? Anderson Trajano. Tá garantindo aqui a camiseta, né, Bar? Sim. Camiseta do Estádio 97. Ele tem três dias úteis pra passar aqui, Paulista 1439, no andar, e retirar a sua camiseta, que é um presente da Fit Camisetas. E todos ganharam? Ganharam o boné Vista Aérea, né? No telefone 3037 boné, você tem mais informações dos bonés Vista Aérea. Fit Camisetas tava dizendo que é o fone 29858840 ou fitcamisetas.com.br. Eu queria mandar um abraço pra uma amiga minha que eu adoro, Lucas Paglione, a filha do Bar. Um beijo a você, menina safada. Se cuida esse final de semana, se cuida. Não, beijo. É Lucas. É Lucas. É essa menina safada. É, rapaz. Tem, alguém tem mais abraço aí, não? É nóis. Um abraço pra você, Domênico Gato. E parabéns, amanhã é o maior clássico mundial, velho. Aí, mano, toca aqui, mano. É nóis. E chupa que vai dar Palmeiras. Não vai. Vai dar Palmeiras, cara. Vai. Vai dar Palmeiras. Vai dar, vai dar. Tem que você vai dar o Palmeiras. Que isso, que isso. Clássico é domingo. Alegre, vai. Tinha parado. Vamos cantar todo mundo, vai. Meu domingo alegre vai ser, pois pretendo sair com você. Que dia feliz. Isso é ruim, meu. Como é que eu passo? De mãos dadas vamos andar, muitos beijos iremos trocar. Que dia feliz. Vamos lá, São Paulo. Vamos, Brasil. Ha, ha, ha. Hoje é meu dia. Eu vou ter o seu amor. Quem foi? Duvido que o Domênico gosta disso. Gosta, acho legal, acho legal, acho legal. Feliz ao seu lado. Legal, legal, legal. Uma paradinha. É astral, astral. E ele teve aqui já no programa. Tinha que vir de novo, hein, Ângelo? Que dia feliz. De novo, Ângelo, aqui, abraço, né? Abraço hoje no máximo, parceiro. Tá, legal é Jorge Matheus. Tá legal pra caramba. Estádio 97, de volta na segunda-feira, em nome de BB Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BB Financeira. Acesse www.creditcasabb.com.br e saiba mais. Também em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Peugeot 208, com câmbio automático, central touchscreen, com parcelas de R$670. Conheça Polo Ar, com a Polo Ar, ar-condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br e Grupo S. Hoje é meu dia. Grupo S, um nome construído com história. Eu vou ter o seu amor. Segunda tem mais, Estádio 97. Para ser feliz ao seu lado. Vem aí o Night Sessions. Que dia feliz. Direi Badinha, tá chegando, hein? De tá chegando novo, aí. Vamos lá, vai. Hoje é meu dia. Eu vou ter o seu amor. Para ser feliz ao seu lado. E que dia feliz. Tchau, gente, valeu. Quero gosta de Oscar e Freire. Tchau. A Energia 97 e o Projeto Indústria trazem mais uma edição do Energy Club. Energy Club. Agora com duas atrações internacionais, direto da Hungria. No